Tem limão aí? Não tem nada, nada, nada, nada. Cara, tem um intruso aqui. O que aconteceu? Né? Puta, é, eu, limão, não, aí, eu não sei o que 10, é, mas eu sei que não tem nada. Não tem nada, nada, nada, nada. Rapidinho. Vou cortar o microfone rapidinho aqui. Tem limão, não tem nada, aí. Nada. Não tem limão, não tem nada. Entra aí, vê se tem, mano. Eu tô gravando, mano. Pra menina, foi limão. Salve, salve, gamers malditos e habitantes do multiverso. Feliz ano novo. Tamo aqui de volta com o Modulando Espaço, o seu podcast de games do Q36, o primeiro podcast do ano. E eu sou o Maurício Ruiz, o substituto da professora Helena. E eu tô aqui com a mesma patata de sempre, tô aqui com o Éder Martins. Tamo junto. Tô aqui com o Giovanni Biggel. Presente, professor. E estou aqui com a professora Helena. Horácio Felnor está de volta. Estou de volta. Não está morto aquilo que eterno pode jazer, e ao longo de eras estranhas até a morte pode morrer. Entendi. Ele está preparando essa fala faz umas duas semanas já, desde que ele decidiu voltar. Ele não voltou antes porque ele não estava achando a fala certa. Aí agora ele achou... Manjadores manjarão. Entendi. É, eu não sou manjador, eu não manjei de porra nenhuma. É, se eu falar meu nome inteiro, eu erro o sobrenome, então imagina essa Bom, estamos aqui de volta para tratar um pouco desse ano que entra, 2018. Estamos aqui de volta para falar sobre as expectativas para os jogos de 2018, que serão lançados esse ano. E também, no final do podcast, quem sabe falar um pouquinho de hardware de forma muito, muito rápida. Mas a gente vai focar nos jogos que serão lançados, ou que pelo menos dizem que serão lançados em 2018, porque teve coisa também que falou que ia ser lançado em 2017, uhum. Não lançou, aquela putaria de sempre. E é isso. Então, vai ser um podcast aí pra, no final do ano, vocês ouvirem e darem risada na nossa cara de um monte de bosta que a gente falou. Vamos lá, vamos começar. Cara, esse bagulho? Só posso comentar uma coisa? Eu tô me sentindo assim, tipo o Marty McFly, tá ligado? A gente tá gravando no futuro, né? É, a gente tá gravando em 2017. No futuro, o passado já aconteceu, cara. Pois é. Isso que é o mais hoje importante. É apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Nossa, cara. Você tá bom hoje, hein? Hoje eu tô inspirado. Eu estou abismado com a capacidade do cara de decorar frases. Porque se eu canto o parabéns pra você, em algum momento eu erro. E é uma música assim, né? Digamos. Mano, eu erro na introdução do podcast. Este já é o 11º podcast que a gente grava e eu ainda erro na introdução do podcast. Então, assim. Eu acho da hora que assim, a gente tá gravando. Tipo, o Maurício começou, pô, agora o primeiro podcast de 2018 e tal, mas, cara, a gente tá gravando em 2017, né? Então. Ah, sim, achei que eu tava sim. No futuro. Não, ainda não. De repente a gente tá. Vamos lá. Bom, vamos começar esse bagulho? Só tem que pôr aquela musiquinha, hein, mano. A musiquinha do. Na hora que o Horácio falou isso, tem que pôr aquela musiquinha lá, Maurício. Sim, do filme. Visualizei isso agora, pra ficar da hora. Tá bom, colocarei a musiquinha do filme. Bom, vamos começar então com. Um bom filho que a casa torna, né? Horácio Felnor. Começa aí. Opa. Fazendo essa porra toda, falando essa porra toda aí. Já até imagino o que você vai trazer, mas vamos lá. Cara, eu só voltei porque vocês falaram que é pra um podcast sobre expectativas de 2018. E a minha frase de abertura tá relacionada à minha... Não sei se é a maior, porque tem um outro jogo, então são dois jogos que eu tô esperando bastante, mas o primeiro que eu quero falar... É o Call of Cthulhu, The Sinking City, que eu acho que é um jogo que não vai fazer sucesso, não vai vender horrores, possivelmente vai ser um fracasso, mas eu, como sou um verme, eu vou ter que comprar. Assim que ele sair, no dia do lançamento, sou o primeiro da fila pra pegar, cara. Acho que não tem muito o que explicar o porquê da minha primeira escolha. Pra quem me conhece minimamente sabe que eu sou um doente pela obra do HP Lovecraft. E, cara, porra, é um jogo baseado em Call of Cthulhu, velho. Aí, tem jeito, cara, assim. E é legal que, assim, é um jogo que, pô, tem um hiato gigantesco, né, de jogos, entre aspas, oficiais, baseados na obra do Lovecraft, que eu acho que o jogo... Óbvio que tem um monte de jogo que é baseado na obra do Lovecraft, milhares ou bilhões de jogos que têm influência, mas não necessariamente são baseados mesmo, né, assim, oficialmente baseados, mas que sofrem influência da obra do Lovecraft. E o último jogo que foi, assim, oficial mesmo, que eu, pelo que eu me lembro, foi o The Dark Corners of Earth, que é um jogo bem antiguinho já, nem sei de que ano que ele é, cara, mas que ele deve ter o quê? Uns 12 anos pra mais? Deixa eu ver aqui. The Dark Corners of Earth. Vocês tiram aí os barulhinhos de... Cara, é um jogo de 2005, cara. Um jogo... Tem tempo, assim. Eu tô falando de cabeça. Claro que pode ter até um outro jogo aí que seja oficial. Assim. É que é oficial naquela, né? Porque é um jogo que é... Vamos dizer assim, tem o aval da editora de RPG, né? Da Chaosium, né? Então, cara, eu acho que não tem muito o que explicar, não, cara. Eu tô na puta expectativa desde que saiu o trailer esse ano. Na E3 e... Puta merda, velho, esse... É Lovecraft, velho. É Call of Cthulhu. Vai ser do caralho esse jogo. Entendi. Porra. Você falou de 2005, cara. 2005. Estávamos, talvez, não exatamente em 2005, mas nessa época estávamos nós três na Knackenhears. Tava não, nós três não. Não ao mesmo tempo. Você já tinha saído? Não, nessa época aí, né? Ah, mais sim, em 2005 a gente trabalhou os três, né? É verdade. É verdade. Três otários. É que eu não cheguei a trabalhar junto com o Maurício. É verdade. Ah, é. Você trabalhava na mesma área, Horácio? Eu era web designer lá, né? Ah, tá. Tá. Tá. E aí, Horácio, foi mais você. Eu não sei porque eu achei que você tivesse voltado pra falar de, né? Red Dead Redemption 2. Eu falei no começo aí, né, na minha frase, que eu tinha dois jogos principais que eu queria falar. Ah, entendi. Tava achando muito estranho. Cara, o segundo é certeza que é Red Dead Redemption. Eu acho que, pra falar a verdade, assim, pra ser justo, eu acho que, assim, de expectativa de jogo que eu sei que, porra, eu vou gostar. Quer dizer, eu vou gostar dos dois, mas eu sei que vai ser um jogo bom, é o Red Dead Redemption. Assim, é uma expectativa... Cara, é mais... Como é que eu posso explicar ali? Porra, é Red Dead Redemption, velho. O jogo vai ser foda. Já esse Call of Cthulhu, eu não tenho noção nenhuma de como vai ser o jogo, cara. E assim, como eu falei, ele pode até ser um fracasso, mas eu vou comprar porque é baseado no Lovecraft. Agora, o Red Dead Redemption, a gente já tem um pouco... a gente já sabe o que esperar, né, cara? Uhum. É diferente desse Call of Cthulhu. Não, é. O trailer já foi assim... Nossa Senhora. Cara, o Red Dead Redemption, cara, só deles, cara, terem feito essa continuação, que na verdade é um prequel, né? Uhum. Mas vai estar ligado, a história vai estar ligada com a história do primeiro jogo, eu já tô mega feliz, cara. Porque o meu medo quando anunciaram o Red Dead Redemption 2 era que fosse uma história sem ligação com o primeiro. Porque, cara, a história do primeiro é um troço, cara, o John Marston é o cara, velho. John Marston é o... Porra, é muito foda a história do primeiro. E aí eu fiquei... Sabe, com aquele receio dos caras, pô, mano, os caras vão fazer uma continuação que não vai ter, vai ser outra história. Aí eu tava com medo de não me importar com a história do segundo jogo se ela não tivesse nada a ver com a do primeiro, tá ligado? Pode até ser uma história boa, mas assim, puta, eu já tenho aquele elo, tá? Aquela ligação com o primeiro jogo. E agora sabendo que tem sim uma ligação com a história do primeiro, já é um negócio que me interessa já, tá ligado? E tem esse, já tem rumor, né, que puta... O Marston vai aparecer. Bom, provavelmente ele vai aparecer, né? Porque vai aparecer o Dutch, vai... Quem mais? Eu tinha lido aí que vai aparecer uns personagens do primeiro. Bom, o principal é o Dutch, né? É. Vai aparecer. Eu acho que a chance dele ser um dos principais aí, dos principais personagens, assim, se não o personagem que você controla, etc e tal, mas ser um dos principais personagens do jogo é muito grande, né? Porque, afinal, se é um prequel... A história toda, né, querendo ou não, toda eu imagino que seja, tipo, como a gangue foi formada. Deve ser mais ou menos essa brincadeira, assim. Eu imagino. Tô aqui falando de orelha. Não sei de nada, não, mas Se eu fosse pensar em alguma coisa, eu imagino que seja uma história mais ou menos sobre a gangue, como ela foi formada, o que aconteceu, que merda que aconteceu pra chegar onde chegou, entendeu? Mais ou menos isso. A treta não é, tipo, contar a história de como foi que ele chegou no começo do primeiro jogo? O bando dele que tretou, a ele que não sei o que aconteceu, alguma coisa com a esposa dele. Então, ainda não ficou muito claro. Ainda não ficou muito claro. Me corrija se eu tiver errado, Horácio. Eu acompanhei pouco, eu mais vi os trailers, etc e tal. Mas não ficou muito claro ainda, parece. Parece que ainda tá meio no ar. Why? Horácio caiu, dormiu, morreu. Ô, puta, eu tô falando aqui uma cota de tempo que vocês não estão ouvindo, né? Não. Eu de vez em quando, não sei o que acontece, que eu aperto o bagulho aqui de mudo aqui no microfone. Mas vamos lá. Você fazia isso no Canadá, a gente lembra. Mas é o fone, cara. Esse botão, o botãozinho do fone aqui, ele é meio... Ele é mole, tá ligado? Qualquer coisinha que esbarra o bagulho. Não. A culpa não é do fone, não. Não é. O fone não é. A culpa realmente não é dele. Mas vamos lá. O que eu tô esperando do jogo é exatamente isso. Assim, que conte desde a... da formação da gangue até a ruptura ali. Até o fim da gangue. É isso que eu tô esperando. Uhum. E você tava falando, Maurício, que, assim, tipo, que não tá muito divulgado. Na verdade, ninguém sabe a história, né? Uhum. Ao certo. Aquele personagem que aparece no trailer, ninguém sabe quem é o cara. É. Assim, tem uma... muito provavelmente, vamos dizer assim, muito provavelmente o John Marston vai aparecer, porque tem uma sombra lá, tem uma arte divulgada que aparece a gangue inteira e tem uma sombra lá que encaixa direitinho com o shape do Marston. Mas eu espero que seja bem isso, cara. Assim, o foda é que eu tenho um apego, como eu tava falando anteriormente, assim, eu tenho um... Cara, o John Marston tá carismático pra caralho, né, cara? Uhum. Ele é um puta personagem foda. E esse personagem do trailer que apareceu, ele já apareceu um cara mais sangue ruim. Então, assim, eu não sei como é que vai rolar isso. Você vai começar a jogar com esse cara do trailer primeiro, e depois vai jogar com outros membros da gangue, mesmo se a gente vai jogar com o Marston ou se não vai jogar com o Marston. O meu maior medo desse jogo... Mas enfim, cara. Meu maior medo... Na verdade, meu único medo desse jogo é essa coisa de você jogar com múltiplos personagens, porque a sensação que eu tenho é que isso deu muito errado no GTA V. Não que eu seja um fã de GTA, eu não gosto muito de GTA, eu acho GTA uma história super fraca, etc e tal, mas não vamos entrar nesse mérito, mas eu acho que a sensação que eu tive do GTA V quando você jogou com... Por você jogar com múltiplos personagens, é que no fundo você não se envolve com nenhum e você não foca em nenhum e tudo fica meio raso, sabe? Então mais difícil se aprofundar no personagem. Exatamente, né? Exatamente. Então meu único receio com esse jogo é isso. De resto, eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Ah, cara, eu tô esperando... que seja o mesmo, pelo menos o mesmo clima do primeiro, sabe? Aquele clima de faroeste italiano, sabe? Tipo, Sergio Leone, porra, por um punhado de dólares, uhum. Os filmes antigueira do Clint. E, cara, que traga aí momentos tão épicos como foi o primeiro. Só pra encerrar o meu comentário de Red Dead Redemption, eu só vou me repetir aqui que, assim, o meu único problema é que eu acho o John Marston muito carismático e, assim, os caras superarem o personagem do Marston vai ser foda. Ah, não, Então, assim, você jogar com outro personagem, cara, vai ser difícil, assim. E é como eu falei, no trailer, esse personagem novo que aparece aí, ele parece ser um cara mais sangue ruim, assim, mais duro, tá ligado? Mais... Então, eu não gosto muito, assim, não é que eu não gosto, até acho legal ter os personagens B10, mas é um dos motivos de eu não gostar de GTA, é que os personagens são muito, muito malandro, tá ligado? Muito maloqueiro, uhum. Muito bandidão, e eu não gosto, não me importo, não é minha pegada. Eu gosto da história de redenção do primeiro jogo, sabe? Entendi. Então eu espero que tenha esse lance mesmo, que o Redemption esteja no jogo, sabe? Uhum. É. Verdade. É, o nome de estudo, o nome do jogo de estudo. É, exato. Assim, se o jogo cumprir a promessa do nome, já tá ótimo. Tem razão, tá certo. E era isso que você queria falar? E... Você voltou pro podcast falar isso e falou, ó, oh, gente, obrigado, mic drop. É, foda-se, e... vai desligar agora, é. Vai desligar e falar foda-se. É, então, é um abraço. Cara, tem, na verdade, tem outros jogos que eu quero falar, não sei se, mas eu acho que não sei se você quer fazer por rodadas ou se todo mundo fala todos os jogos até já. Até porque pode acontecer de você falar os jogos que outras pessoas vão falar também, sim, né? Sim, é, então, exato, imensa, exato. Né? Exato. É. Eu tenho jogo pra caralho pra falar. Fala lá, sei lá, fala mais um aí, fala, né? Fala três e fechou, né? Fala, cara, então assim, ó, eu vou pular os óbvios e eu vou pra um que eu acho que não é tão óbvio, que é o que, na verdade, assim, não tem data específica pra 2018, mas o pessoal tá esperando pra 2018, mas ele não tem uma data, que é o Ori and the Will of the, Will of the Wisps. É. Que, pra quem não jogou o primeiro, é o Ori and the Blind Forest, o primeiro. É um Metroidvania 2D. Cara, quem não jogou o primeiro, para esse podcast agora. Cara, se você, ouvinte, tá escutando, não jogou o Ori and the Blind Forest, para de ouvir agora. Peraí, ou continua ouvindo, mas vai jogando. Eu não joguei, eu vou parar de gravar aqui, vou lá jogar. Por favor, faz isso. Mas tá na minha lista também, cara. Se retire do podcast e vá jogar. Não, eu não joguei porque eu não tenho como lista, jogar. Quando o Nácio falou, aí eu falei, vou PC, jogar. Agora né? Eu não tenho computador com Windows, infelizmente, e não tenho Xbox. Eu não tenho como jogar. Eu tô... Cara, é um... Mas é uma das razões pelo qual eu quero... Pode parecer brincadeira, né? Mas uma das razões pelo que eu quero comprar um computador com Windows pra game é jogar esse jogo. Falando sério. Cara, esse jogo é incrível, pois é, cara. Esse jogo é espetacular. É espetacular a arte, Não vou falar a história, porque a história ela é bem... É uma história bonitinha, sabe? Uma história bacaninha, mas não é uma puta história. Não, mas tecnicamente assim, o jogo é... Conceitualmente, o jogo é incrível, cara, é incrível. Cara, o gameplay é incrível. O level design desse jogo é um absurdo, cara, de legal, assim, de bem feito. E só por saber que vai ter uma continuação, eu tô na expectativa, assim. Aí, ó, enfim, eu passo a bola pra outro aí. Quem quiser comentar do Ori and the Will of Wisps, pode falar, porque vai ser um jogo foda. Vai ser mesmo. Eu tava aqui na minha lista, vai ser mesmo. Giovanni... Ou Éder. Quem que vocês preferem? Quem que... Não. O Éder começou. Não, já vai o Dio aí. É? Não, o Giovanni já pegou, vai. Giovanni. Eu? Não, tá bom. É quem me chamou. Eu. Presente. Presente. Minha vez? Bora. Sua vez, vai lá. Ué, eu vou falar do jogo do ano de 2018, né, cara? Uau. Que todos vocês vão concordar comigo, certeza. Peraí. Então já, junto com isso, você já passa os números da Mega Sena, que eu também tô precisando de uma grana. Não, nem precisa, cara. É sucesso. Só o nome do jogo é sucesso. Tá. God of War. Sucesso. Ah, mano. Não, mano. Não. Sucesso, velho. Ô, louco. Vai vender rios de PlayStation 4. Vai, pior que vai. Vai, pior que... Já tá vendendo, já tá vendendo. Já. Não, eu li os comentários no grupo do WhatsApp de você, dos caras menosprezando, mas eu sou do time God of War também, viu? Menosprezando de jeito nenhum. Não. Menosprezaram sim. É um puta jogo. O cara volta pro podcast pra criar confusão. Vocês viram que... Pra criar polêmica. Esses caras tá tudo morto por dentro, sim. Ô, Giovanni, eu tô mentindo. Falei alguma coisa errada? Não, só verdades. Sim, não, cara, mas é um puta jogo. É um jogaço. É um puta jogo. Mas é que eu cago pro Kratos. É isso. Cara, a verdade com God of War é o seguinte: não é um jogo pra você se importar. É um jogo pra você, tipo, mano, canecão de cerveja do lado. Desceu o cacete. Desceu o cadete. É só curtição, cara. Não é pra levar a sério, não é pra esperar uma puta história. Apesar do que, eu tô cortando a fala do Giovanni, né? Foda. Não, pode falar. Apesar do que, essa continuação parece que vai ter um foco maior na história. Exatamente. E eu, que não sou fã, quero jogar por causa disso. As cenas de combate tão bem feitas, cara. Assim, a mecânica de jogo que parece ser o jogo ali, não parece ser uma CG, né? Cara, aquela visão em terceira pessoa em cima do ombro, igual Last of Us, igual qual outro jogo que é legal nesse estilo? Ah, os jogos da... Resident. Isso, Resident Evil 4, né? É. E o Uncharted também. Cara, eu achei que ficou muito legal, porque ali ele tá... geralmente nesses jogos que eu acabei de citar, o pessoal tá usando arma, né? E no God of War é melee. O cara vai sair lá na porrada com todo mundo e eu achei que ficou bem bacana, melee, cara. Entre aspas, né? É, ele porque vai tacar ele, o ele machadinho. Ele mais taca o machado do que dá um melee mesmo, né? É. Mas ele vai, mano, se ele não der um agarrão nos caras, não vai ser, mano, o Kratos, cara. Tacar machado é coisa de ogro, né, mano? Tacar o machado é tipo, cara, nossa senhora. Um machado, né, cara? É, a pessoa que usa um machado, ela não quer resolver na amizade. É, não. E ela não quer resolver rápido. Ela quer bater. Não só. Não é que ela não quer resolver na amizade, violenta. Não quer resolver rápido. Ela não quer resolver. A partir do momento que você tem um machado na mão, a sua não, chance de resolução de outra forma não ser destruindo. Sem bater. Mas é que tá, às vezes eu fico imaginando, porque assim, quando no meu curto, no minúsculo espaço de tempo na qual eu tive uma moto, o meu projeto de vida, que foi o meu máximo de hombridade que eu tive, que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou acoplar um machado aqui na moto. Nossa. Porque road rash. Se eu tiver no trânsito, imagina que você tá no trânsito, Maurício, e você encosta na minha moto. E eu levantar pegando um machado, você já pediu desculpa. Você fala, meu puta, cara, desculpa, velho, eu pago. Não é uma 12, não é uma PT, não. É um machado. Você ia deixar na bengala ainda, né? Pra você pegar ainda. É, se você vê um cara pegando um machado, você fala, meu, desculpa. Você pode estar certo, mas você pede desculpa. Road rash, tá certo. Road rash total. Então, é isso aí, God of War. Não preciso nem falar muita coisa, porque, né, o jogo fala por si só. Ele vai fazer a galera comprar console. Posso só fazer um comentário também? Já tô te cortando direto. Mete bola, vai lá. Agora que eu voltei, deixa eu falar, né? Então, tava tudo preso aqui na garganta. Quer falar tudo que ele não falou. É. Uhum. Cara, sabe qual que é o meu medo nesse jogo do God of War? Os caras, assim, tipo, focar tanto na história, sabe? Não que vai ser ruim, né? A história sempre é legal, mas focar tanto na história e perder o esquema do hack and slash dos outros jogos, sabe? Da diversão pura e descerebrada, tá ligado? De só ficar eu batendo nos outros. Eu acho que isso vai pro saco, viu, Horácio? Assim, não tô querendo jogar mandinga no jogo, não, mas é porque, assim, e aí eu tenho... Veja, prestem atenção, hein? Esse é um podcast que fala de jogos de 2018. E não tem nenhum Assassin's Creed listado, mas eu vou conseguir falar de Assassin's Creed. Meu Deus. O que acontece? Eu acho que o God of War tá fazendo o que a Ubisoft fez com relação ao Assassin's Creed dentro do Origins, que é o quê? Para tudo, entra o João Kleber e ele fala, peraí, o que que tá dando dinheiro aqui, velho? Isso aqui vai dar mais dinheiro do que fazer a putaria do cara batendo que nem um louco. Então põe história nessa porra. Eu fico um ano sem lançar, assim, mas eu vou seguir a tendência, mesmo que eu sacrifique o meu. Como que é? O modo pelo qual o jogo foi conhecido. É, mas assim, eu nem acho que vai ser ruim se ele for só, tipo, uma puta história, claro. Pô, principalmente eu jogo hoje, principalmente por causa da história, sabe? Hoje, dificilmente eu pego um jogo só pelo oba-oba, né? O jogo tem que ter alguma coisa a mais pra eu perder tempo nele. Mas, cara, fica aquela questão do saudosismo, né? Da nostalgia de, pô, tô jogando God of War, né, cara? Eu quero, tipo, smash button total e... Pô, só diversão. Mas, cara, eu tô esperando boas coisas, assim. Eu acho que vai ser um jogão. Cara, o que fica difícil de entender... Eu acho que deve ter uma galera que deve ter teoria na internet já sobre isso. Mas eu não consigo entender como é que eles vão inserir o Kratos na mitologia nórdica. Ah, acho que não, cara, isso aí não tem muito segredo, eu acho, cara. Porra, ele matou todo mundo no Olimpo, foi se isolar, ele ainda se sente culpado pela morte da família. Ele deve encontrar uma outra mulher lá nas terras nórdicas lá, faz um filho. E se o filho for realmente dele, né? Apesar que eu acho que eles divulgaram, né? Que é realmente filho dele, parece, né? Uhum. Porra, sei lá, cara. Eu acho que não é muito difícil, não. É. Eu nem paro pra pensar nisso, porque aí que eu fico. Aí que eu já desisto de jogar o jogo. Porque eu não pego bem com isso. Não, sério, pra mim vira Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Tipo, cara é de um panteão de deuses, aí ele já mata todo mundo lá, ele sai pra matar outro panteão. Eu falo, mano, esse cara. Ele é tipo o Demiurgo, ele tá acima dos deuses, eu não sei. Então, mas eu vi um comentário, acho que era um tweet do cara do criador, eu não lembro o que era, uma entrevista curta, que ele falou que, na verdade, não terão os deuses nórdicos. É, o que é bem... O que é bem confuso, né? Mas é uma declaração do tipo, a história vai se passar antes da era dos deuses nórdicos. Então é, entendi. Tipo, vai ser algo que fica bacana. Será que tipo, vão contar uma história como se estivesse fundando a ideia de deuses nórdicos? É. Porque é, assim, cara, se você for colocar na cronologia, legal. Que não. Eu acho que eles não seguem cronologia nenhuma, né? Mas se for colocar os deuses lá de Esparta, da Grécia, são bem mais antigos, assim, historicamente conhecidos em relação aos nórdicos. Não. Não? Isso que eu ia falar. Não. Então tá, vamos lá. Não, cara, mas assim, é que não é difícil você afirmar isso, cara, porque o povo nórdico também já tava lá na época dos gregos. Os gregos, sim, até sim. Que os deuses tentaram invadir. Então, comparar qual mitologia mais antiga, eu acho improvável. É bem difícil. Eu nem vou falar que não é. Né, com todas as letras, mas eu acho difícil. Mas assim, isso aí também, pra mim, depende, sabe? Se o cara na história lá... Cara, ele não é pra ser fiel, certo? É, ele não é pra ser historicamente fiel, né? Exatamente. Exato, até porque o primeiro jogo... É, imagina, já acabou tudo, exatamente. Sim, sim. É zona. Mitologia grega lá é só um pano de fundo, né? Não é? É só os nomes. Eles adaptam, né? É, enfim, assim, eu li esse comentário do cara falando isso aí, assim, que é uma parada... anterior, né, aos deuses nórdicos. Apesar do que, né, também tem ali no trailer aparece a serpente do mundo, né, a Jormungand lá, né. Uhum. Então não sei. Polêmico, mas enfim. Já sei, o filho do Kratos é Odin, mano. Vai ser foda o bagulho. Vai ser louco se fosse. Mas não é, porque o Odin, ele é filho do Emir, mano, com uma vaca. Caralho! É tipo uma vaca cósmica lá e aí um outro gigante pegou. É uma parada assim, eu não vou lembrar exatamente. Peraí, parou tudo. Uma vaca cósmica. É, velho, é um bagulho muito louco. Quer ver? Pra quem era do Tartaruga Cósmica, tá tudo em casa. É. Tá tudo em casa. Agora entendi de onde veio o Tartaruga agora. E o outro que eu queria falar é do também exclusivo aí da Sony, né? Eu sou um babaca, podem falar. Mas eu tô esperando bastante Spider-Man, cara. Eu achei um jogo bastante interessante. Foda. Tá certo que é da Insomniac lá, né? Mas foda. Tá na lista, que tava na lista aqui também, é jogão. Parece, é um dos poucos jogos de super-herói, tirando o Batman, né? Porque aí o Batman é outra coisa. Mas que me deu... Supremo, que né? Batman já não é nem mais jogo de super-herói, já é outra história. Mas é um dos poucos jogos de super-herói, assim, que me deu vontade de jogar. Porque esse Spider-Man aí tá parecendo realmente que vai ser sangue nos olhos. É, e o modo de luta do Spider-Man tá bastante inspirado nos últimos jogos do Batman, né? É, vai ser foda. Então, o Batman fez escola, né? O Batman falou, é assim, tá? É assim que faz. É, quer fazer jogo bom de super-herói? Aqui, ó. É. Tum. É assim, essa receita. É. Então, e tá, sei lá, eu curti bastante o que eu vi na E3, o que eu vi em outros trailers que foram liberando durante o ano. Pra mim é compra certa ano que vem, cara, certeza. Ah, também. Tava na minha lista aqui, era um que eu tava torcendo pra ninguém falar, porque eu ia falar, mas, cara, é exatamente isso. Cara, então é melhor eu parar, porque eu só vou falar jogo conhecido. Não, porque... imagina, a ideia é essa. É bom porque a gente já gasta, né? Exatamente. Mas eu acho que o Spider-Man, ele tem esse... Ele tem uma coisa muito parecida com o que o Batman tem pra DC, né? Porque o Batman é muito icônico. Por mais que você fale que o Superman é o maior herói, ele é realmente, por mais que você tenha personagens interessantes aí, menos famosos, o Batman, cara, ele vai do mainstream pro cult, tá ligado? Todo mundo gosta dele. E, verdade. E na Marvel, esse papel eu acho que é do Spider-Man. Não é tipo Homem-Aranha. De outro, é do Spider-Man. Não tem como. Depende, viu, cara? A molecada criada leite com pera, acho que tá mais na pegada agora do Thor e do Homem de Ferro. E do porque, Homem, principalmente, né, por causa do Homem de Ferro, né? Mas por causa dos filmes, né? Sim. Mas assim, pra uma pessoa minimamente esclarecida é o Homem-Aranha. A história do Homem-Aranha é mais interessante, né? Sim. É uma história. A identificação é maior, cara. A história é muito maior. Como super-herói é mais legal, né? Não tô nem falando do Thor. O Thor é uma história legal também, por ser o Thor e tal. Não, o Thor é foda. Claro, né? Thor é mas foda. Assim, eu tô falando assim, como super. É que o Thor, na verdade, é uma história que já era, né? É outra história. Não, o Thor é mito, né? É, exatamente. Cara, né? E a história do Thor é um exatamente, mito mesmo, exatamente. Né? Mas a história do Super... ele é neto da vaca, ele é neto da vaca cobra. É, eu tô só na dúvida agora, cara. Porque a vaca cobra, eu não sei se foi a criação do mundo, da mitologia nórdica, ou se foi realmente já gerou lá. Não, acho que ele gerou, a vaca cósmica, acho que gerou o pai do Odin, mas enfim, eu não vou me estender. Caramba. É parente. Tem uma vaca na família. Tem uma vaca na família. Se tem uma coisa que é certeza, é que toda a família tem uma vaca, cara. Isso é certeza. Ah, isso é certeza. Mas caralho, o... Não, vamos voltar pro Spider-Man. Mas o Spider-Man é muito real, né, cara? O primeiro Spider-Man, não o Spider-Man que virou web designer aí, que também é muito real, né? Porque o web designer é um fudido. Mas é o que eu diga. É, então. O Spider-Man, cara, é um adolescente. Você se aproximar do Batman é muito difícil. Primeiro que você tem que ser órfão. E aí. E bilionário. Cara, assim. É, bilionário, é muito difícil. Mas mesmo assim você se simpatiza com ele porque ele quer fazer o certo acima de tudo, né? Mas o Spider-Man é um fudido, cara. É um cara perdido na vida, não sabe como usar os poderes. É, gosta de uma menina, tipo, linda, enquanto ele é o cara que não tem nada. É, ele paga conta, ele trabalha, ele pega é um amigo metrô. Da vizinhança, né? Exato. Assim, quem que coleciona gibi que não é assim? Né? Então, cara, o Spider-Man agora, é. Se meter o Aranha Escarlate, puta, eu compro até o DLC, assim, a Season que Pass. Isso, velho. Faço várias paradas. Que isso, mano? Ninguém gosta dessa série, velho. Eu adoro os Aranha Escarlate. Os caras estão me expulsando do podcast, velho. É, cara. Pô, se ele falasse que era do futuro. Não curto. Não, 2019, 2099 é da hora. Agora, puta, Aranha Escarlate, velho. É bem Willy, velho. O cara, mano. É saga do clone. Não. Sim. Não. Puta, da hora. Curto pra caralho. Papo Inicieza, velho. Puta, o cara só vem coisa ruim na minha cabeça quando você fala do Aranha Escarlate. Eu só vou dar um desconto pro Giovanni, que é o seguinte. Eu acho que o fato dele gostar da saga do clone significa que ele entendeu, porque eu não entendi. Não, eu terminei a saga do clone. Não tenho eu que acho entender. Que não tenho que entender, não, gente. Gente, passa. Faz favor aí. Passa a página, velho. Pra manter a amizade, né? Você tem mais um jogo aí, Giovanni? Eu tenho Dragon Ball Fighter Z, mano. Esse vai ser foda. Pica. Pode falar. Vai ser foda. Puta que pariu, mano. Fiz um vídeo lá pra MGN sobre esse jogo. Fui lá com vocês na BGS, joguei esse jogo. Levei um pial do molequinho lá, mas eu quero jogar esse jogo, velho. Adoro essa porcaria, tô esperando lançar mais personagens. Eu levei um pial do molequinho. Mano, mas eu acho que eu vi eles anunciarem que vai sair o Gotenks pra ele, né? Vai sair todo mundo, mano. Vai sair todo provavelmente mundo. Provavelmente vai mesmo. Vai sair o Seiya. Mas isso é um problema, até. Né, cara? Porque no caso mundo. Do. Cara, se bobear, você vai dar pra jogar com o Olaf, mano. Caralho. Pilaf. Mas uma coisa que eu acho foda em Dragon Ball pra jogo de luta é que todos os personagens têm quase os mesmos golpes, mano. Isso que vai ser embaçado, tá ligado? Fazer tipo, tem um Goku, Vegeta, Gotenks, Gogeta. Com quatro caras que fazem a mesma coisa. Cara, isso aí é muito. Isso é desde o Hyperdimension ali. Tem aquela identidade de cada um, cara. Desde o do Super NES, né? Você vê que os caras têm golpes parecidos, mas então, cara, os Budokai do Super Nintendo tinham umas diferenças boas, sim, cara. É isso que eu ia falar. Então, eles são parecidos, mas é tipo Ken Ryu. Quem olha de fora fala a mesma merda. Mas quando você começa a jogar, você fala, dois, né? Eu citei quatro que era dois caras, né? Tem não, um, não, eu falei dois porque eu quis parar no Ken no Rio. Porque eu tenho o Dan, eu tenho o Akuma, o então, analista vai Marina, dar pra ir longe pra caralho isso daí. Então, tenho vários, então. É igual Mortal Kombat, tem ninja, dá com pau. Né? É, isso é verdade. Ninja, né? Tem mais ninja que o Naruto, que o Tartaruga cê, é ninja, mas eles são diferentes, cê, né? Você pega o 3 Ultimate lá, tinha 60 ninjas, né? Color swap pegando fogo no meu. Fazer dinheiro, né? É, mano. Mas então, é isso aí, são esses três. Vocês veem que eu tô quietinho, né? Porque eu nunca vi. Eu nunca vi um episódio de Dragon Ball na minha vida. Esses caras estão me expulsando. Puta que pariu, velho. É sério, é pra eu ir embora. É por isso, é sério, que sai, né? É por isso, cara. Eu nunca, imagina. Você sai por decepção. Imagina, porra, eu não tenho a menor paciência pra essas coisas. Não. Assim, o negócio não tenho, é eu uma questão de ter paciência. Não, eu não tenho paciência, mas o Dragon Ball é fora da curva, cara. Dragon Ball é um... É verdade. Dragon Ball é diferente, tá ligado? Isso desde o primeiro, desde aquele que ele é molequinho, que é engraçado pra caramba. É, mas o Dragon Ball Z é tipo um negócio estranho. Eu não tô assistindo essa saga nova, não consigo mais, mas eu queria, cara, porque... Cara, eu tentei. Cara, o Goku virou um Pokémon, agora ele tem trocentas evoluções, tá ligado? Ah, mas ele vai ter mais ainda. Não acabou. Mano. Não, ele já atingiu o Espírito Supremo lá. Nessa série. É, ele peida a terra quebra no meio. Sério, é um bagulho. Tipo, ele assopra, nego morre desintegrado. Mas esse é o. Mas o Dragon Ball é isso, né, cara? É o exagero. Então, na próxima ele vai estar de novo. Do dobro da força disso aí. É isso aí, né? Normal. Bom, Éder? Opa, vamos lá, né? Vamos lá. É, não tem Assassin's Creed, pula. Não tem Assassin's Creed. É, mas tem Ubisoft, tem Ubisoft. Tem Ubisoft. Não, querendo ou não, é, porque eu nunca joguei nenhum jogo dessa série, eu só assisti o 3, mas o tema do Far Cry 5 me empolgou. Nossa, pra caralho. É a polêmica. O tema é legal. A ousadia da Ubisoft de falar assim, não, vamos mandar uma cutucada aqui, ó. É porque eles cutucam mesmo, e isso é legal. Até porque, e aí de novo, Assassin's Creed, né? É, o primeiro Assassin's Creed, o cara é um terrorista, praticamente, né? O cara do Oriente Médio. Aí você pega o 3, o cara é um indígena nos Estados Unidos. Cara, um jogo nos Estados Unidos tem que ter o Brad Pitt, não é um índio. E agora no Origins, o principal também é o cara egípcio, negão lá, porra, ficou bonito pra caramba. A Ubisoft, ela não é convencional nesse aspecto. É, eu acho que, né? Assim, a gente tem muito que. A Ubisoft, a gente brinca muito, né? Porque que os jogos da Ubisoft são isso, são aquilo. Eu gosto de muita coisa da Ubisoft. Mas se tem uma coisa que dá pra bater palma pra Ubisoft é exatamente isso. Eles não têm medo de ser. De ser polêmico, de botar herói que não é herói, sabe essas coisas? Assim, de sair do convencional. Sim. E eu acho isso muito foda, porque a coisa mais chata é essa coisa do game, dos jogos, que todo herói é igual, toda heroína é a mesma coisa, todo mundo é igual. Puta, eu acho isso um saco. Eu acho isso. Ah, isso tem, cansa, tem, né? Isso cansa. E tem apelação de saco também do politicamente correto, né, cara? Claro que tem. É legal essas rupturas, assim, né? Essas coisas que o cara é um jogo que ousa mexer na ferida, que é alguma coisa da sociedade, assim, cara. Esse jogo já deu um puta... O jogo nem saiu, cara, puta bafafá. Os caras estavam querendo proibir ele lá nos Estados Unidos. Uhum. As igrejas lá, fundamentalistas, teve uma, parece que entendeu como um ataque pessoal, tá ligado? E moveu o processo. E pros caras é ótimo, né, mano? É isso, pros que caras queriam, né? Tudo que os caras queriam era essa propaganda, né? Não, acho que vai ser um puta jogo. Tava aqui na minha lista também, acho que vai ser um jogaço. É, cara. Vocês lembram quando mandaram uma caixa pra uma edição, uma editora de uma revista de games lá que... Não identificaram o que era, acharam que era Antrax, chamaram a polícia, veio a SWAT, e era uma propaganda do Watch Dogs? Não lembro. Sério? Não, acho que não cheguei a ver essa história também, não. Foi feio o bagulho, hein? Foi feio mesmo. Eu achei genial. Porra, muito foda. Agora, a única coisa sobre o Far Cry que eu tenho pra comentar é o seguinte, cara. Eu não gosto de Far Cry, assim, eu só joguei o terceiro. E não é nem que eu não gosto, eu acho um jogo bem feito pra caralho. Tô só falando do 3, hein, não tenho experiência dos outros. Mas é um jogo extremamente repetitivo, cara. É uma coisa que os caras, assim, eu não sei como é que eram os anteriores, não sei como é que é o 4, mas nesse 5, mano, tomara que os caras consigam fazer alguma coisa pra deixar o jogo mais dinâmico, cara. Porque, assim, tipo, ir numa área do jogo, subir numa torre, abrir mais lugarzinho. É o esquema Ubisoft de fazer jogo. É. Não, é a escolinha de Assassin's Creed. Exatamente. Assim, Não, o 4 é a mesma coisa. E aí vai lá e mata, sei quantas pessoas pra fazer a missãozinha e tipo, ai, velho, porra, é muito repetitivo. É, velho, como GTA, muito, né? Muito no fundo é um pouco a mesma coisa. É que o GTA é outra fórmula, né? A fórmula é diferente, mas também tem uma fórmula, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer. É, esses jogos sandbox, né? Que tem tipo um monte de coisa pra fazer, mas esse monte de coisa, na verdade, é cíclica. Uhum. Né? Quando você pega pra olhar o jogo, você fala, peraí, eu tenho 20 coisas pra fazer. Você tem 5 coisas, né? E são 5 coisas, são variações. As outras coisas são variações dessas 5 coisas. Exatamente. Mas eu acho que eles vão aprender. Acho que eles aprenderam. E aí os caras, né, batem palma por causa do Witcher, né? O Witcher fez o Assassin's Creed ser atrasado pros caras fazerem algo melhor. Isso eu acho demais. Isso é genial, isso foi declaração do cara, eu achei isso muito foda. Mas eu espero também que o Far Cry ele dê uma guinada, porque eu vou jogar por causa da temática, né? Mesmo se o jogo for repetitivo, mas eu concordo com o Horácio, se o jogo for mais do mesmo, ele vai perder a chance de ser um jogo extremamente foda pra ser só um jogo com uma temática foda. Sim, concordo. Mas eu também tô esperando. Outro que eu tô esperando, que tipo, eu acho que é meio óbvio, eu acho que o Maurício vai falar também, e alguém ia falar em algum momento, é o Detroit. Tá na minha lista essa porra. Porque não tem como, né, velho? Não tem nem o que falar. Ainda não é certeza que vai ser 2018, né? Então acho que anunciaram sim. Não é o caso do Cyberpunk. Eu acho que ele tá confirmado. Assim, eu lembro de ter um negócio lá. Não é igual o Cyberpunk. Mas é 2018. Né? Ah, tá. Então, como ele é de consenso geral, então eu vou deixar ele pra lá. Então, porque, né, não vai falar. Eu botei ele na lista. Só assim, observação. Não sei se é 2018, mas tem que falar, porque é um jogaço. Porque assim, o fato de ser da Quantic Dream já me faz querer jogar. Ponto. Já me fala, eu já tenho que ver. Mas assim, aquele trailer, aquelas tomadas de decisões, aquela temática, né, que me lembra o Blade Runner, me lembra essas... Você fala, porra, velho, me lembra Ghost in the Shell. Você fala, cara, assim, não tem o que falar. O cara precisa jogar isso. Eu acho que vai ter uma história extremamente complexa, extremamente foda. E vai ter essa questão de tomada de decisão, que ali no trailer eu fiquei nervoso. Eu falei, puta, cara, e aí? Uhum. Eu atiro, eu perdoo, eu pulo, eu fodo. O que que... No trailer. Eu já tinha escrito. Você chegou a ver o último trailer, Eder? Não. Eu não lembro qual que é o último. É o da criança. Mulher. Com a criança. Sim, então. Caralho, esse foi foda, hein? Pesado esse aí, mano. O trailer te provoca isso. Tá certo que é trailer, né? Mas assim, eu acho que em caso de jogo, fora a questão de downgrade, que aí é outra questão, é questão estética, mas que estética é mais que influencia também no seu aproveitamento do jogo, né? Mas a questão é o que o trailer provocou em mim. Você fala, mano, eu tô nervoso com o trailer. Imagina um jogo que você tá controlando, que você sabe da história da porra toda. Vai ser foda. Vai ser muito foda. E sobre o Detroit, cara, assim, eu tenho que dar um toque aí pra galera que não viu ou que não conhece a Demotech que saiu pro PS3, que deu origem ao Detroit. É uma Demotech que chama Cara. Se não me engano, é Cara o nome da... Nossa, você me mostrou isso aí. Tem no YouTube. Cara, se vocês não viram isso... É tipo curta-metragem. Tem que ver. O negócio é incrível. É um curta-metragem feita na engine do PS3, né? Enfim, tá rodando no PS3 aquele negócio, em tempo real, processamento em tempo real e tal. E, cara, é incrível essa porra. Uhum. Mano, fantástico. Assim. É um curta-metragem que é um dos melhores curta-metragens de ficção científica que eu já vi, assim, cara. E olha que eu sou meio tarado por esse negócio de ficção científica. É muito foda mesmo, cara. Então, é meio que isso, né? Não tem muito o que falar do Detroit, porque só tem adjetivos de uma coisa que nem saiu ainda. É meio estranho. E o último, cara, eu tô na dúvida porque eu tenho vários aqui que eu listei, mas eu vou colocar esse porque ele é estranho. Mas eu acho que vocês devem ter colocado também, que é o The Last Night. Que é aquele... Que é um jogo em 2D, feito em pixel art, que parece muito Blade Runner. Né, cara? Feito pela Odd Tales. Quando saiu o trailer, eu falei, caralho, mano, eu vou jogar Blade Runner em 2D. Gostei pra caralho do trailer. E, por sorte, eu assisti, e aí isso me fez a colocar E3 do PC em outro patamar, que enquanto na Sony apareceu um trailer, no do PC os caras chamaram o desenvolvedor pra ele ficar falando. Aí ele começou a falar, não, a gente resolveu fazer o jogo assim, e a gente preferiu fazer em 2D, porque a atmosfera X e Y e tal. Eu falei, caralho, velho, que palestra da hora, mano. O cara chamou o maluco do jogo pra ficar explicando. E aí, assim, bom, é lógico que eu já esqueci metade das coisas que o cara falou, né? Eu estava estendendo roupa enquanto eu assistia, mas... e aí, cara, assim, a atmosfera do jogo em 2D, a solidão que o personagem principal passa naquele clima urbano, eu falei, caraca, mano, o joguinho parece ser mó simples, mas me conquistou. Eu quero jogar. Então, puta, agora vocês vão ter que me ajudar a lembrar o nome, agora eu tô tentando lembrar, esqueci, mas sabe que esse jogo me lembra um jogo de Super Nintendo, cara? Se não me engano, tinha pra PC também, que você é um agente, é um espião. Puta merda, cara, e agora? Agora fodeu, como é que eu vou lembrar o nome do jogo? É difícil. Que ele tem uma movimentação até meio parecida com Prince of Persia. Puta, um puta jogo legal, flashback? Cara. Flashback. Eu tava flashback com ele na cabeça, saiu. Mas não achei que fosse ele. Sim. Saiu um remake pra PC. Sim. Não é, peraí, é de... Eu achei, sempre achei que fosse o contrário. Eu achei que era de PC e o remake era de Super NES. Não. Saiu o remake agora. Saiu o remake agora, tá, tipo, nos últimos 10 anos, sei lá. Tá, porque eu joguei o original em PC. E dizem, Horácio, não sei se isso é verdade, dizem que o flashback é continuação ou um prequel do Out of This World. Já ouvi isso aí, já. Não sei se é mas verdade. Mas não sei se bate. Não sei também. Eu precisaria ter jogar de novo o... um flashback, Out of né? This World. Não, na verdade é um flashback. Não tem como jogar Out of This Tem World. Tem na Steam. Sim, mas é um monte quadrado, velho. Será que a sua mente consegue jogar? Eu joguei ele de novo há pouco tempo atrás no PlayStation 4. Ah, você é maluco, cara. Cara, você sabe que assim, o que me incomoda não é nem que ser um quadrado, cara. O que me incomoda é a jogabilidade. Porque eu lembro que na época ele era travado. O movimento era uma bosta, o movimento. Não, o jogo ele se torna difícil. Eu não, pra você entender. Eu não terminei ele no PS4, eu desisti, eu larguei a mão. Por quê? Porque o jogo ele se torna difícil porque a jogabilidade é tão travada. É uma bosta. Que você não consegue chegar, você não consegue fazer os objetivos, você não consegue matar, você não consegue fazer nada, porque tudo é travado, cara, mas tudo aí demora, também vamos lá, é né? Vamos lá, o jogo é velho pra caralho e se não me falha a memória, esse é um jogo de um homem só, cara. É um cara só que fez essa posição. Não tô dizendo que o jogo é uma merda por causa disso. Pelo contrário, é um jogaço. Tanto é que eu comprei de novo, porque eu tinha jogado ele já lá atrás, em DOS, né? Mas não, é um jogo super travado. Pra quem acostumou com a mecânica moderna, fica super difícil jogar. É difícil. É. Bom, toca o bonde. Falei meus três aí já. Já foi? Quer falar mais alguma coisa, Éder? Não, tem mais jogo, mas aí vamos separar, vamos né? Vamos por parte, vamos por parte. Bom, deixa eu. Vocês falaram a maioria do que eu ia falar, mas tem alguns outros aqui que eu quero trazer porque eu acho que valem a pena. O primeiro é o A Way Out. Nossa, foda. Puta, foda. Esse jogo... Foda, tá na lista aqui, deixa eu deletar também. Tá na minha lista também. Esse jogo eu tô ansiosíssimo pra jogar, porque tá parecendo que vai ser um puta jogo. Assim, tá parecendo que vai ser um jogo muito legal de ser jogado, mecânica. Pra quem viu a E3 sabe do que a gente tá falando. Refresh, assim, ele parece então, que ele primeiro renova... Ele vai ser um jogo obrigatoriamente co-op, né? Já é uma coisa diferente. É disruptivo, né, cara? Ele renova essa mecânica de co-op, né? De co-op precisando ser complementar, que é isso que eu quero dizer. Em uma época em que tudo é online, né? Exatamente. Mas ele vai ter co-op online ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Vai sim. Tá. Isso é certeza. Tá. Seria um tiro no pé não fazer. Não, eu li isso em algum lugar já, que vai ter o co-op. Ele parece que assim, os caras. A experiência, ela foi pensada pra ser o co-op de sofá, split né? Split screen. O esquema do seu camaradinho split screen. split screen. Então, mas mesmo quando é, online, vai ser split screen. Ah, da hora. Mesmo quando você jogar online. Porque assim, parece que a premissa do jogo é você ver o que o outro jogador está fazendo também, tá ligado? E isso é que é legal, assim. Parece que o jogo inteiro ele vai se passar em split screen. Uhum. Você vê nos dois personagens. E tem uns lances, cara... muda a mecânica completamente. Tô tomando a vez do Maurício. Não, não, mas... Tem um lance que, assim, ele é co-op, mas em determinado momento do jogo, um personagem pode estar em um local e o outro personagem pode estar em outro. Entendeu? Por isso que tem que ter o split screen. Da Porque se um personagem está numa sala e o outro está em outra, as ações, os jogadores precisam saber o que o outro está fazendo. Tá? É, não. Vai ser bem interessante. Cara. É, o meu medo é que ele seja, eu estou roubando a vez do Maurício, que foi roubado pelo Horácio, é que ele seja um Quantum Break da vida, que, tipo, tem uma puta... iniciativa diferente, colocar uma série, por exemplo, dentro do negócio, mas que por mais que tenha vendido, que tenha sido bem aclamado pela crítica, parece que ficou meio que no limbo, tá ligado? Quantum Break é foda, mas eu não sei se alguém roubou a atenção dele ou se a empresa desistiu. É, não, mas eu acho que depois que ele saiu, ele parou. Eu acho que Quantum Break também sofreu de uma questão que... Primeiro que ele era exclusivo, né? O que o A-Way Out... Cara, ele era jogo de lançamento do Xbox One, velho. E quando o Xbox One saiu, tava todo mundo criticando. É, e não só, ele foi lançado numa época que muito jogo foi lançado. Aquela época de Xbox One, PlayStation 3, etc e tal, era um tal de lançar jogo embaciado, assim. Era um tal de lançamento, 15 por semana, era... Isso deu uma diminuída. Só queria justificar o console, né? Queriam justificar o console. Não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas se foi o motivo de quantidade de lançamento da época, tá? Eu acho que é mais a ver com o mau lançamento do Xbox comparado ao do PS4. Mas, enfim. Voltando pro Way Out, o meu medo do Way Out, na verdade, é o seguinte: é um jogo que tem. Que pode ser que ele tenha uma vida muito curta. Por ser obrigatoriamente co-op. Então, assim, no lançamento provavelmente vai ser super fácil de achar gente pra jogar. Mas, cara, se por algum motivo, depois de 6 meses, a galera abandonar o jogo, né? Porque não é um jogo que vai. A galera vai ficar jogando, rejogando pelo que. Assim, a impressão que eu tenho, tá? É, eu concordo. E, cara, pode ser que ocorra depois de 6 meses e já não tem mais ninguém. Como ele é obrigatoriamente co-op, você imagina você ter que entrar no jogo e, assim, não tem ninguém pra jogar online. Não tem ninguém online, no servidor, né? E não tem ninguém, não tem um camarada. Se você for que nem eu, tipo, Forever Alone, que fica o dia inteiro em casa sozinho, você tá fudido. Entendeu? É. Tipo, eu vou ter que pegar... Mas aí eu acho que vai funcionar que nem o Journey também, não é? Você é meio que randômico com o seu parça. Cara, pelo que eu entendi, não. Eu tô falando de cabeçada, hein, cara. Não tô falando que o jogo é assim, mas, assim, pelo que eu entendi, ele é obrigatoriamente co-op e tem que ter esse outro jogador pra história. É, porque o Journey. Porque não, randômico eu acho que vai ser. O Giovanni, a questão é que o Journey você não necessariamente precisava ter outra pessoa online pra jogar. Você podia jogar só assim, exatamente. Exato, exato. É, não. Com certeza, isso é um risco que eles. Que eu duvido que eles não calcularam, mas com certeza isso é um risco. Isso é um risco. É porque tem vários métodos, né, pra você conseguir converter isso. Vamos ver. Tem tecnologia, tem questão, é se o cara tem dinheiro pra fazer, mas. É. Será que por isso o jogo vai ser bem curto? Ou, sei lá, será que os caras não estão apostando com tudo nesse jogo? Porque meio que pararam de falar dele, né? Mas saber, é um jogo, né? Fora, assim, né, meu? Eu não acho que é um jogo que vai ser um jogo longo, não, cara. Não. Ele tem não muito tem cara de jogo de, indie. Ele não tem cara de jogo longo. Não tem. Mas não é só ele também. Eu não sei se alguém vai falar, né? Mas putz, pode ser que alguém fale aí do Anthem. Mas o fato dele ser daí. Tem que falar. Você roubou a vez o cara, mano. Não, porque o A Way Out é da EA. Uhum. E de repente a EA está num esquema do tipo, não vamos falar muito dos nossos jogos, tá ligado? Porque ela não vem falando, vem falando. Na verdade, a história do A Way Out é que ele é da EA. Na verdade, ele é patrocinado pela EA. Sim. Mas ele é de outro. Ele é de outro estúdio. Uma produtora pequena. Uma produtora pequena, exatamente. Qual que foi o jogo que ela fez? Eu esqueci agora. Que fez sucesso. Cara, não sei. Teve um outro jogo que ela fez que fez sucesso. Ah, não é o Brothers lá? Isso. A Tale of Two. Ah, é, exatamente. A Tale of Two Sons. Exatamente. É. Brothers, é. A Tale of Two Sons. Foi a mesma pegada, produtora. Né? É um jogo também estranho. É a mesma pegada. É a mesma pegada. Mas a diferença é que o Brothers você joga sozinho mesmo, né? Mas tem esses lances de você controlar dois personagens. Exatamente, e tal. Exatamente. Então, assim, já, assim, apesar de ser patrocinado pela EA, digamos, é uma produtora pequena, né? Então, assim, também, assim, o jogo tem tudo pra ser muito legal, mas também eu acho que vale a pena manter as expectativas baixas exatamente por causa disso. Sim, sim. Uhum. É. Cara, é bem possível que, na verdade, no lançamento os caras tirem essa obrigatoriedade do co-op e agora falando do Brothers, agora que a gente lembrou que é do Brothers, e eles colocarem uma mecânica parecida com o do Brothers mesmo, que você controla os dois personagens, assim, tipo, meio que simultâneo, sabe? Uhum. Uhum. É, pode ser. Com uma mecânica bem exclusiva, né? Tem uns jogos que são assim, né? O Brothers, se eu não me engano, posso estar, tô falando de cabeçada também, mas se eu não me engano, o Brothers é assim, com um direcional você controla um moleque e com o outro você controla o outro. Exatamente, e são os R's, o R2, R1, que se não me engano, que é o que você faz ação. É, os triggers. É, exatamente. Bom, tem outro jogo aqui que eu queria falar que parece interessante, que é o Monster Hunter World. Pô, vai ser foda. Que vai ser lançado aí, que porra, tá parecendo que vai ser fodão. Cara, o jogo é bonito. É uma série, né? O Monster Hunter é uma... Sim, sim. É uma série que eu conheço... Eu jogo no 3DS. Entendi. É uma série que eu conheço super pouco, na verdade. Vou ser muito sincero. Mas esse jogo me chamou tanta atenção que eu falei assim, putz, preciso ficar de olho. Preciso ficar de olho porque parece que vai ser um puta jogo. Não tem nem muito o que falar sobre ele, porque eu conheço super pouco, mas parece que vai ser um daqueles jogos gigantescos, assim, online também, se não me engano, open world, e parece que vai ser bem legal. É Capcom, né? É Capcom. Então dá pra saber que a Capcom vai investir nele, porque o personagem do jogo entrou no Marvel vs. Capcom Infinite, e geralmente os personagens que entram ali, apesar do jogo ser uma bosta, são personagens que as produtoras estão investindo em marketing, né? O cara não vai colocar um personagem num jogo que ele não vai lançar. Então... Cara, mas é uma franquia fortíssima pra Capcom, cara. Sim, assim, sim. Aqui no Brasil, talvez o 3DS não tenha tanta relevância, cara. Mas o Monster Hunter, ele é jogo que vende console, cara. Que vende 3DS, cara. Tem razão. E assim, o Persona, né? Tem uma galera que compra 3DS só por causa dos Monster Hunter, velho. Uhum. Treze. Não, eu não posso falar nada, né? Mas. Não, você que o último que pode falar é você. Sim, eu não posso falar nada. Não por causa do Monster Hunter, mas, né? Enfim. Eu vou deixar o. Cara, pode falar. Saiu uma calculadora com Zelda, velho. Eu vou comprar a calculadora. Bom, a gente tem um aí. Eu também não vou falar nada. Eu ia falar do Eder. A gente tem um que é o Eder que comprou um perfume do Assassin's Creed. Então, assim, tá tudo certo. Pela internet, eu nem sabia o cheiro. Mas não, então. Não, mas, cara, isso é coisa que acontece. Você vê, acontece com o Horácio. O Horácio tá representando Suzano nessa doença. Eu represento Osasco e o Gel deve ter comprado alguma merda aí também por causa de um jogo. Certeza. Não, aqui em Suzano ficou só com o Horácio. Eu não faço essas coisas, não. Eu já preenchi a cota. Entendi. Eu vou deixar o Anthem, que é esse jogo da EA, até que o Eder já citou, pra vocês falarem mais, porque me impressionou menos. Então eu queria trazer um jogo que eu descobri faz pouco tempo, que parece bem interessante, que tá pra ser lançado dia 13 de fevereiro, que chama Kingdom Come Deliverance. Ele é um jogo que quase ninguém ouviu falar, mas é um inclusive jogo. É um jogo primeira pessoa, RPG, medieval, open world. E que ele é tipo. A comparação é que ele é um Skyrim, mas ele é. Ele é historicamente correto, no sentido de. A história é real, né? Se passa no tempo medieval com a história real. E eu tô tentando achar a tradução pra accurate. E eu não tô conseguindo, é por isso que eu tô. Acurado. Cara, pior que acurado existe, mas é que é uma palavra feia, né? É. Ele é. Puta, fala aí, Eder, você que é bom de português. Accurate. Não, acurado é uma coisa mais precisa. É, isso que eu... mais e preciso, direta, historicamente preciso. Preciso. É, historicamente preciso. Exato, é isso que eu queria dizer. Ele é historicamente preciso. E uma brincadeira legal dele, tudo bem, ele é um open world medieval, essas coisas, mas uma coisa que pareceu interessante nele, por isso que eu até quis trazer, eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu tô vendo as fotos dele aqui, é bonito pra caramba. Hein? Pois é, parece foda. E a história dele é que ele... O tempo passa independente de você. Então, quero dizer assim, se você tem que estar numa batalha e você não tá, a batalha vai acontecer. Da hora. Isso, você vai chegar lá e vai ter acabado. Então você pode perder coisas na história. Isso é muito louco. Então, eu quero saber o seguinte, cara. Se ele vai ser, assim, né, como você falou aí, preciso historicamente, eu quero saber se o personagem principal vai, tipo, andar na fossa e depois morrer de lepra ou de peste negra. Isso que eu quero saber. Você tá jogando e morre de dengue, mano. Não, isso que eu quero saber, velho. Peste negra. É, quero saber se o cara, tipo... Você entendeu o que eu quis dizer? Você vai tá andando, tipo, o cara vai dar um piripaque no cara lá e... Eu ia achar muito louco. Mano. É, ninguém chega perto de ninguém porque todo mundo fede. Essas coisas, é, exatamente. É. Pensou que da hora? Você tomou uma espadada, acabou, né, mano? Acabou, pro resto da vida. E tem pra ser também historicamente real, o personagem pra ficar vivo só tem que tomar cerveja, porque era mais saudável tomar cerveja na Idade Média do que água. Do que água, exatamente. Da hora. É, exatamente. Não, mas a brincadeira é que quando eu falo que ele é historicamente preciso é porque ele se passa na Borgonha, se não me engano. Não lembro onde ele se passa, mas assim... Os reis são os reis da época, etc, etc, etc. Não é um mundo mágico, blá, blá, blá, blá, com coisas inventadas. Legal. Isso parece bem interessante. Eu sempre fico com o pé atrás, né? Com jogos, desde o No Man's Sky, eu ando bem com o pé atrás com descrições de jogos. Mas esse tá na lista e eu quis trazer exatamente porque parece interessante e eu acho que pouca gente conhece. Bacana. É. As fotos dele são bem bacanas. Hein? Pois é, podem procurar. Kingdom Come Deliverance. Parece bem interessante. É, eu tinha ouvido falar assim dele. Eu não tava. Quando você falou o nome, eu não me toquei que jogo que é, mas eu tinha ouvido falar assim. É. Eu quero só citar mais três jogos, mas assim, citar mesmo. Um é o Metro Exodus, que vai ser lançado... Porra, não, cara. Isso aí não tem que só citar, não, Maurício. Tá bom. Pô, tá bom, velho. Não. Esse jogo vai ser mano, foda. Mano, você viu o trailer desse jogo? Vai ser foda. Ele é passado na Rússia. Vai ser foda. O primeiro jogo já é foda. Eu não sei se vocês jogaram. Eu não terminei. Eu não consegui terminar, porque tem uma parte lá que eu travei. É, tipo, eu acho esse jogo um tanto quanto difícil. Mas, cara, o jogo é... Puta que pariu. O jogo é muito foda. É muito bonito. Ele é... Putz, velho. E assim, o trailer desse novo Metro aí, cara. Caralho, velho. O trailer bagulho... é com animal mesmo. Com animal. Assim, tecnicamente, falando em trailers técnicos, né? Já vamos citando de novo ontem, que a gente ainda vai chegar pra comentar ele. Mas foram os trailers que esse ano que eu vi que tecnicamente mais me impressionaram, cara. Ele ficou muito bem feito mesmo. Tá parecendo um jogaço. Mas ele sai em 2018 mesmo, esse Metro? Sim, tá falando que sim, que ainda não tem data, é do meio pro final, mas que deve sair em 2018. Ah, vai ser... É, bom, a gente tá gravando no futuro, eu esqueci. Mas eu ia comentar que na sexta-feira dessa semana que estamos gravando vai ter novidades desse jogo. Os caras divulgaram aí que vai lançar um trailer, eu acho. Bom saber. É, vai ser acho que na madrugada do dia 8 eles anunciaram. Não tem a ver com a PlayStation Experience que vai ter? Não sei. Porque vai ter a PlayStation Experience o jogo. Sim. Dia 8, né? 8, é, 8, é isso. Eu como doente que sou, vou assistir. É, eu também, vou assistir. É, queria falar de um outro jogo que eu gosto, mas aí é coisa pessoal, que é o Ace Combat. Vai ter o 7. Sim, é o 7, né? É o 7, né, cara? Pois é. Eu gosto de jogo de batalha. Batalha de avião é legal pra caralho. Puta, adoro. Assim, eu sou ruim pra caralho, mas é legal ficar correndo atrás dos outros. E fugindo dos outros também. É, acho que vai ser um jogaço. E ele vai estar sendo esperado, né? Porque o último Ace Combat faz tempo, hein? Faz. Não, e é uma série foda, né? É uma série. Então, é, faz tempo, mas era uma PC, bosta, né? É, não, faz não, tempo e era PC ruim. Tem, tem carinho. É. É, os caras tinham... até o terceiro foi... Minha opinião. Até o terceiro foi muito bom, do Play 1. Depois os caras perderam a mão, um monstro, começaram a envolver história de anime no negócio. E aí tinha umas... uns aviões que ia pra Lua, depois voltava, ia pro centro da Terra. Mano, uns negócios absurdos. Não que precisa de história num jogo desse, né? Mas tem uns absurdos que é foda. Ah, é aquela... a maldição, né? De quando você fala, mano, tenho que inovar, mas eu tenho que manter a essência. Tipo, é muito foda isso, né? É, eu acho que tem tipo de jogo que não tem muito que... Assim, jogo de batalha de avião, etc e tal, que você controla um piloto de avião. Cara, é assim, é guerra. Você vai, tem que ir até não sei onde destruir não sei o quê. Não tem muito o que fazer, né, cara? É você tentar inovar xadrez, né, cara? Aí, os caras estão lançando Battlefield e Call of Duty até hoje, velho. Deixa os caras fazer o ex-combate aí. Não, eu deixo, Acho que tem que fazer. Aliás, até por isso que eu trouxe o X7. Eu acho que vai ser um bom jogo. Mas assim, tem que ter uma coerência dentro do próprio jogo, né? Uhum. Cara, Battlefield e Call of Duty, cara. Deixa os caras. Coerência, velho. Coerência. Coerência é luxo, né? É, cara, os caras ficam se apegando a detalhe, velho. É, pois é. Coerência é detalhe. Coerência é luxo, tem razão. É... e, pô, o Days Gone, né? Oh, Days Gone, é. Days Gone. Days Gone. Ah, o Days Gone tá me parecendo meio genérico, mas assim. Exatamente. Mas parece que ele começa legal, bem, né? Mas. Eu não sei, ele começou bem pra mim, depois. Eu tenho expectativa com ele. Ele até tava na minha lista aqui. É, não sabia se eu ia falar ou não dele por causa disso, assim. Porque ele tanto pode ser um jogo divertidíssimo, como pode ser tipo um genérico que vai passar batido, uhum. Assim. Uhum. A única coisa que me interessou nele é que o protagonista é um motoqueiro outlaw lá, badass, fugidão. E aí, tipo, a temática é da hora. Entendi, também, vai ser um full throttle moderno, é isso? É, pô, se for, feito o sucesso. Vai ser legal. Aí vai ser foda. Olha o sacrilégio. Olha os caras mexendo com o que é santo. Com o que é santo. Os caras guspindo no ídolo, né, mano? Só não ter que matar as topeiras pra pegar óculos pra achar a caverna, tá suave. Nossa, full throttle, cara. Eu lembro de acabar ele numa madrugada com um amigo meu, assim. Ele comprou, a gente foi na casa dele jogar. Puta, que jogaço, que jogaço. Relançaram, né? Futura. Relançaram esse ano. Relançaram, tem um remaster. Quero jogar o remaster, porque, nossa, traz ótimas coisas. Esse jogo aí, cara, tem que fazer parte da formação de uma criança. Quando você vai educar uma criança, você tem que falar e dar o jogo, o full throttle pra ela jogar. Agora você vai jogar, porque agora você vai aprender como é o mundo dos homens. Entendeu? É, não, full throttle é um... Nossa Senhora. O cara tem que jogar com um livro, com um bloco de anotação, anotando, opa, isso que eu tenho que fazer e não fazer isso. É isso aí, né? E eu jogo pra vocês. Quem mais, Maurício? Acabou. Eu jogo pra vocês a bola do Anthem. Cara, vamos tirar isso da reta logo? É o seguinte, deixa eu... Vai ser um dos maiores downgrades da história. Roubou exatamente a minha fala, cara. Mas assim, não só isso, tá? O trailer é incrível, fenomenal. Vai rolar um downgrade poderoso nesse jogo. Mesmo que não role um downgrade poderoso. Com essa polêmica agora do Battlefront. Do Star Wars Battlefront. Esse jogo vai sofrer alguma mudança. Porque esse jogo, assim, depois da polêmica do Battlefront, cara, esse jogo era certeza absoluta que os caras estavam. Ele ia ser loot box na veia. Com certeza. Cara, ia ser só loot box, cara. Ia ser só isso o jogo. Era o Destiny da EA, né? Foi feito. O Destiny ainda você consegue jogar ele sem loot box, cara. O Destiny, os loot box do Destiny. Cara, é cosmético. Você não compra armas muito poderosas. Agora, esse Anthem, cara, depois da polêmica do Battlefront, certeza que esse jogo foi programado pra ser. Cara, acho que, mano, pra dar um passo, compra um loot box. É assim. Pra dar o segundo passo, tem que comprar outro. Eu lembro do. Eu não sei o que vai acontecer com ele agora. Sacanagem. Então, eu não sei o que vai acontecer com ele agora, depois dessa mudança. Tomara que os caras tenho aprendido agora com a polêmica do Battlefront e façam mudanças, cara. Porque assim, eu tenho certeza absoluta que esse jogo foi pensado pra explorar loot box. Ah, é. É, não, quando ele tava começando a ser feito aqui, quando as pessoas estavam começando a ser contratadas pra trabalhar na EA, né, que parte do jogo foi feita aqui, acho que não foi o jogo todo, mas parte do jogo foi feita na EA Vancouver aqui. E no meio aqui as pessoas estavam falando, ah, a EA tá contratando por uma IP nova, não sei o que, é meio secreta, não sei o que, mas sempre vaza uma coisa em outra, né? E o vazamento era exatamente esse, assim, o vazamento é, eles querem um Destiny. Eles sabem o Destiny, o quanto Destiny tá vendendo, eles sabem o quanto Destiny faz dinheiro, quanto Destiny é isso, quanto Destiny é aquilo. A EA quer um Destiny. E aí... Então, mas a diferença, Maurício, então, mas a diferença é o seguinte, cara, o Destiny, por mais que há críticas em cima do Destiny, né? O Destiny, a crítica não é em cima das loot boxes. Ah, não tô falando nem disso, eu tô falando de estilo de jogo. Não, sim, mas mesmo o estilo. O foda é que a EA não. Ela pode até ter pensado, ela quer um Destiny. Só que ela vai explorar essa mecânica de loot box, que é o, mano, é o core da indústria hoje, né? Deles, principalmente. É, não, da EA a EA tá injetando loot box. Só pra comparar, a EA faz isso com o funcionário. Ela faz isso com o funcionário. O cara tá programando, ela fala, ó, aqui, ó, compra isso aqui pra você continuar programando. É, se você não comprar, você não tá... Tipo, você vai ser mandado embora, né? Uma parada assim. Você é louco. Você é louco. Pula, o jogo pode ser incrível, ele visualmente pode ser muito bonito, apesar que, assim, como eu falei, tipo, downgrade na certa, mas, cara, se os caras lançarem... Tem que ter um selo nesses trailers, tem que ter um selo, assim, tipo, ó, esse trailer veio com downgrade, tá? Pode esperar. Esse trailer foi feito com uma 1090, né? Porque, tipo... É, não, tipo, esse trailer não corresponde à realidade e tal. É. O que me empolgou menos pra esse jogo é que não tem muito... Tipo, a gente não sabe ainda muito da história, né? Ele vai vir com um livro, tipo Hamlet. Ele fala, você quer história, você lê isso aqui. Você quer jogar, você joga o jogo. Não vai ter história nenhuma. É um pouco isso, assim. A sensação que eu tenho é que ele vai ser um pouco genérico, né? Nesse sentido, deve ser um jogo muito legal. Sim. De jogar, em termos de diversão mesmo, de jogabilidade, etc, etc, etc, mas ele me parece que vai ser um jogo mais genericão em termos de história, do background todo. Não me parece que vai ser uma IP que você vai ser lançada e vai falar assim, caralho, olha esse mundo maluco, interessante, isso, aquilo, outro. Parece que vai ser uma coisa um pouco mais genérica, ao meu ver, né? Não sei. Espero que esteja errado. E aí, mais alguém tem mais alguma coisa pra falar de jogos aí? Sim. Então tem, vamos, né? Lá, vamos lá. Tem. Ninguém faz falou. O caminho contrário, começa com o Edre. É, porque ninguém... Eu acho que o Horácio vai falar, então eu não vou citar aqui, não vai. Vou deixar. Não. Pode falar. Ah, porque não, porque o The Last of Us é. Ah, não, mas aí não é 2018, né? É, não. Ninguém sabe. Ninguém, né? Sabe. Ah, assim, mas eu duvido. É que assim, eu tenho uma outra listinha separada da minha lista principal, que são jogos que eu não sei a data. Não sei nem se é 2018, então, mas que eu só vou comentar. O que eu acho, exatamente, o que eu acho que eu não coloquei na lista porque eu acho que não é 2018 é o Cyberpunk. Cyberpunk, eu acho que não é. Vai ser 2020. O Cyberpunk tava aqui no meu. É, o Cyberpunk não vai sair. Não, o Cyberpunk não é 2020, o Cyberpunk é 2077. É a data de lançamento do jogo, exatamente. É. Mas o Last of Us, eu acho que vem o ano que vem, eu acho. Né? Eu acho que sim também. Pra não final do ano. É, pra não concorrer com o God of War. Sabe? God of War domina o primeiro semestre, Last of Us domina o segundo. É, eu acho, mas também, como a gente não sabe se vai ser, então deixa ele pra lá. É assim, né? Se realmente for God of War no primeiro semestre, Last of Us no segundo, a Sony enfia o rabo numa mina de ouro, né? Porque puta que pariu, né? Não, o Xbox fecha e monta um açougue, né? A Microsoft fala, ó, chega, vamos vender Pong porque acabou. Se bem que o console do da Microsoft, né, em termos de desempenho, dizem que ele tá encurralando o PS5, né? Tá falando pra Sony, ó, faz o PS5 desse jeito e nessa data, se quiser concorrer. É, mas, não, enfim, é, a parte não de hardware jogo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, vamos ver. É, exatamente. Mas os jogos que eu coloquei aqui, que eu tô curioso pra ver, mas eu tô muito curioso com esse jogo que é o Conan Exiles, só que eu não dá pra esperar muito porque não tem... Conan Exiles? É. Esse jogo já não, tá, já não saiu, ele velho? Ele tá em... Não, tá em beta, então, não é? Então, mas é aberto, aberto, eu tenho esse jogo. Então, ele tá em Early Access há 200 anos, né? Uhum. É, então. Nossa, porque pra mim esse jogo já tinha até saído. Não, porque tem o primeiro Conan, aquele que é ruim pra cacete. E aí, por que que eu tô empolgado com esse Conan Exiles? Por o seguinte, porque, primeiro porque eu acabei de terminar tô terminando de ler os contos do Conan original, né, que é muito forte. Cara, você pegou qual edição? Aquela da Conrad? É, mas é que tô no Kindle, né? Ah, cara, puta, essa edição da Conde é um dos, essa um dos meus xodó, cara. Essa é, então, edição. É um dos meus xodó, só que no Kindle. Cara. Eu tenho os dois aqui, cara. É, pô, então, foda. É muito foda, né? E você já leu A Torre do Elefante, mano? Desculpa te cortar, já, mas é que já, Torre do Elefante, puta já, que é pariu. Caralho. Que conto é do caralho, é puta do caralho. Merda. É, não, assim, eu já gostava do Conan do quadrinho, que é muito mais raso do que, apesar de ser Conan Rei e Conan Saga serem uns quadrinhos legais. Mas eu já gostava do Conan do quadrinho, né? E gostava do Conan do filme, óbvio. Schwarzenegger é tipo, não tem nada a ver com o do quadrinho do livro, mas é muito foda. Né? Foda-se. Se o Schwarzenegger fizer um filme tipo De Volta pro Futuro com o Schwarzenegger, foda, né? Né? Pô, não tem como, né? Beleza Americana com o Schwarzenegger, foda. Nossa, Beleza Americana com o Schwarzenegger. Nossa, não tem como, Schwarzenegger. Mas enfim. E o que acontece? Eu lembro de estar conversando com um camarada e ele falou muito bem. Dois camaradas falaram muito bem do jogo do Mad Max. E falaram assim, cara, é um jogo super simples, mas os caras falaram que é extremamente divertido. Você tem muita coisa pra fazer, é um jogo infinito. É, me disseram toda. Que é underrated. Eu não joguei. Eu joguei, eu discordo um pouco. Então, aí falaram, né? Aí quando eu comecei a ler alguma coisa do Conan, eu falei, porra, mano, se for essa proposta parecida, mas no universo do Conan, fica legal. Só que eu não joguei, né? Então, e é da Funcom. A Funcom não fez nada na vida. Mano, a única coisa que a Funcom fez, bom, só pra eu concluir, ela fez duas coisas boas. Ela portou o Samurai Shodown e o Fatal Fury pro PC naquela em 1995. De resto, não foi mais nada. Ô, Éder, qual que é o nome do jogo que você falou? É Conan Exiles. Cara, esse é um jogo de sobrevivência que os caras compraram licença pra usar o nome do Conan. Ele nem tá no jogo, cara. É nada a ver com Conan, tá ligado? Quando você vê o trailer, ele não tava mesmo. Não é? Quando você vê o trailer, você não vê, não tem o Conan. É o universo do Conan. É, você entra lá, tipo, numa ilha e você monta seu grupinho, quebra... Palmeira, faz arma, aí monta uma casinha. Eu fiquei empolgado por causa do livro e porque me falaram que seria uma coisa meio, né, que teria essa diversão que o Mad Max tem, aí eu falei, pô, eu quero ver. Nossa, se fosse assim ia ser lindo, cara. Mas não dá pra esperar muito porque é a Funcom. A Funcom não tem nada no histórico, nada. Você olha pro currículo dela, você fala, pô, legal, né? Você veio em todas as aulas, mas tirou tudo C. Sacanagem. Eu já vou, não, vou. Já continuo aqui? Vai fundo. Ah, é só um comentário, tem que comentar rápido. É. Tem o Skull and Bones da Ubisoft, que é de pirata. Como eu me diverti muito no Assassin's Creed Black Flag, eu acho que os caras vão exponenciar isso. Então vai ser o jogo de pirata definitivo, vamos dizer assim. Desculpa te cortar. Tem um outro de pirata que tava aqui. Sea of Thieves, exatamente. Sea of Thieves. Mas ele é da... Pô, a gente falou... Acabou de falar dessa empresa aqui, mano. Oh, foda-se. Bom, ela... Mas de qualquer jeito é outra pegada. É mais cartunístico. É outra pegada. Exatamente. Eu não sou muito fã dessas coisas. Ele é PVP, o Sea of Thieves, né? Eu não sou muito fã. O outro é o Bloodstained, que é o Castlevania, né? É o Castlevania. Do criador do Castlevania. Castlevania, não tem nem o que falar. Não é que é o Castlevania com menininha, é do criador do Castlevania. É um jogo do Castlevania que exatamente. O cara não tem mais o direito de usar Castlevania, porque a Konami é uma cuzona. E aí o cara falou, vai se fuder, então vou fazer aqui a menininha aqui. Castlevania, não vai ser Castlevania. Castelnânia. Então, esse tem que jogar, não tem opção. Você não tem opção, não tem pra você ignorar. Ah, vou jogar, não. E o último... Comentário rápido do Botstein, cara. Essa é a única coisa que me incomoda. A temática. Esse visual... Não, nem a temática. O visual é 2.5D, sabe? Que é aquele... É o jogo plataforma 2D, só que na verdade a modelagem em 3D. O foda é que eu gosto dessas merdas. Ah, cara, eu acho que se for bem usado, pode ficar legal. Se for... Até porque o novo Mega Man é assim, né? O novo Pac-Man que saiu do trailer é assim. Não, tem alguns jogos legais. Tem por exemplo, o Trine. O Trine é legal, e ele é assim, né? O Trine é bem feito. O 1 e o 2. O Assassin's Creed é legal. É muito legal, mas assim, poderia ser melhor. Mas o Batman, Castlevania... É que eu não sei explicar, cara. O Trine, ele tem um... O Trine, ele é um pouco diferente pra mim. Eu não consigo ver o Trine exatamente como um jogo 2D. Eu não sei explicar. É um negócio mesmo. Deixa isso pra lá. E o último, pra encerrar minha lista aqui, que eu já tô monopolizando o negócio, é o Left Alive, que é da galera que fez o Metal Gear, né? Pela Square. Uhum. O trailer não diz muita coisa, mas na minha cabeça, eu tô imaginando que eu vou jogar um action... Não vai ser um Call of Duty da vida. Eu gostei lá do que eu vi no trailer. O trailer não fala muito, mas por ser da equipe de Metal Gear arriscando fazer alguma coisa meio robótica, né? Vai que rola uma coisa meio Police Notes aí, sei lá. Uhum. E é da Square, né? É isso aí, fechei, parou. Boa. Fechou. A gente tem que caminhar porque tá com 1h15 de podcast. Bora. Horácio, o que você tem pra falar pra gente? Passo pro Giovanni primeiro. Não, eu passo a bola. O Éder já esgotou a minha listinha. Falar mais. Passa, repassa, torta. Horácio, o que você tem aí pra falar pra gente de então, final? Então tá, ó, eu vou me estender um pouco, hein? Tá bom. Mas eu vou tentar ser breve, que tem muito jogo aqui que eu tô esperando, mas enfim. Eu vou me estender, mas vou tentar ser breve, já se prepara. Você já viu que tentar. É mais 40 minutos de podcast, tá? Primeira coisa, que acho que eu não acredito que ninguém comentou ainda, acho que só eu que sou doente, Final Fantasy VII Remake, velho. Ah, putz, verdade. É 2018, mano. Será? 2018. Sim, eu tinha anotado aqui na lista e esqueci de falar. Porra, é Final Fantasy, cara, é Final Fantasy. Eu não tava acreditando também, eu já tinha. Virou Last Guardian, sabe? Parece que vai sair em 2050, essa merda. Já tinha virado lenda já. Eu tava nisso, cara. Virou lenda. Também tava. Inclusive The Last Guardian sai em 2018 também, né? Tipo isso. Exatamente. Porra, não, esse jogo vai ser estranho. Cara, a Sony não vai lançar tudo isso num ano só, não é possível, cara. Cara, é um jogo que é o seguinte, cara, assim, se ele for, cara, exatamente a mesma mecânica do Final 15, com só que a história do 7, fechou. Fechou, tipo, exatamente. É o Final Fantasy definitivo. Assim, fechou. Não, ele só não vai ser o definitivo, Maurício, porque eu sou um verme e eu ainda acho o 6 melhor do que o 7. Entendi. Aí, quando os caras fizeram o remake do 6. Eu ia falar que tem gente aí ouvindo falando: quê? Polêmica. Não, vocês podem me chamar não, Eu gosto mais do 8. Aí você tá errado. O 7 é melhor. A diferença, Edson, é que você tá errado. Não, eu sei que o 7 é melhor, mas eu gosto mais do 8. Não, vocês não estão entendendo, cara. Vocês não estão entendendo. O 6 tem o Kefka. Assim, tipo. Não, o 7 tem o Kefka. Os personagens do 6 são muito melhor, velho. Mas enfim. Final Fantasy 7, cara. Vai botar vai ser estranho. O trem abaixo. É. Vai ser estranho. Mas eu acho que não lança em 2018. Não, cara, o pior que eu vi ele listado como 2018, mas enfim, se ele não for 2018, não, vai entrar na minha outra listinha aqui. É pra Sony garantir o ano fiscal de 2019, tá ligado? Porque senão ela fala assim, eu já vou fechar com God of War mais o Last of Us, um desses vai ter que ficar, senão a gente vai ganhar muito, a meta de 2019 vai ser absurda. Mas não vai ser exclusivo, vai? Acho que não é exclusivo não. Não sei. O 7? Acho que o 7 sai pra PC, né? Então. Não sei. Vou colocar agora num baldão aqui pra falar rapidinho. Darksiders 3. Não que é um jogo grande, nem que é um jogo muito relevante, mas os dois primeiros são mega divertidos. São os jogos bem simples, assim, mas é um hack and slash bacana. É pra galera que ficou órfão durante um tempo de God of War. Pega o Darksiders pra jogar, é divertidão pra caralho. Tem o Code Vein, que é um genérico de. de Dark Souls, né? Tem aquela jogabilidade meio Dark Souls. É, me interessei por ele só por causa dessa da jogabilidade. Não sei nada do jogo, parece que é um jogo meio de, tipo, vampiros futuristas com jogabilidade Dark Souls. É, que mais? Ah, vai sair o Vampyr, que é Vampyr, meio que, né? Meio que continuação, ou pelo menos do mesmo universo do Vampiro à Máscara, né? Legacy of Kain, essas coisas. É, não, não, não é do Legacy of Kain, não, do Vampiro à Máscara mesmo, do RPG de da mesa, Vampiro Camarilla, à Máscara, aquelas merda lá. É isso, sim. Aquelas merda lá. Lembra que tinha o um jogo de PC? Vampiro, sim, mesmo? Sim. Acho que era Vampiro à Máscara mesmo. Sim, sim, era esse que teve o... Que teve o seriado que era pedir pra você imaginar que era de noite, não era? É isso, exatamente. Nossa. Cara, aliás, vocês conhecem essa história? Ah, eu vou sair desse podcast. Cara, cê, mano, assim, é que essa é uma história que só tem relevância pra quem jogou RPG e pra quem jogou White Wolf quando era moleque. A White Wolf, na época áurea da White Wolf, quando vendia RPG pra caralho, ela achou que ela ia dominar o mundo. Ela falou, mano, lança um seriado do vampiro aí, porque esse bagulho vai bombar. Só que os caras não tinham dinheiro pra pagar o seriado, tá ligado? Aí o seriado de vampiro passava de dia porque os caras não tinham dinheiro, caralho, pra filmar à noite. Aí o espectador, ele tinha que imaginar que tava de noite, tá ligado? Só que tava de dia o bagulho. Só que assim, não, não. Imagina que tá de noite, entendeu? Porque são vampiros, não pode andar de dia. Mano, assim... Imagina isso, que tá de noite. Não. Ô, Maurício, isso tá num nível de erro, assim, que, cara... Porra, cara. Não, não tem, cara. Não tem. Porra, sabe? Cara. Os caras falam que tem um erro crasso. Isso tem, é coisa tem da... um erro White Wolf, tá ligado? Isso é coisa da Rede TV, hein, cara. É coisa da Record. É tipo TV, os mutantes, é, cara. É, tipo os mutantes, tipo, da Record. É. Mas é. Puta que pariu. Isso, cara. Isso. Assim, se chega um alien. Chega um alien nessa época. E ele olha isso e fala: ó, velho. Vambora, que aqui não tem vale nada, pena, que a gente aproveita. Não vá, volta, a gente errou o caminho. Puta que pariu. Vamos lá. Agora eu tenho um outro pacotinho também, que é um pacotinho curto, que é um jogo que chama Agony, que é um jogo que vai se passar no inferno. Você, tipo, é uma alma condenada que tá no inferno e, tipo, o jogo vai começar com você no inferno, é o que eu sei. E o trailer é muito louco. Ele é 2018, tem um jogo que tem um visual incrível, saiu uma demo há pouco tempo, mas acho que era uma demo fechada pra quem contribuiu no financiamento coletivo, que é um jogo que chama Scorn. Ele vai ser um jogo que vai ser lançado em duas partes, parece, não é certeza ainda, mas parece que a primeira parte vai sair em 2018. E assim, cara, se vocês não viram falar desse jogo ainda, esse Scorn, joga no YouTube agora, Scorn, e dá uma olhada no visual desse jogo, cara. É tipo... Sei lá, cara. É uma mistura de H.R. Giger com... Porra, sei lá, cara. Com demônio. Não sei. É um jogo visualmente muito foda. Estranha, né, velho? Não, esses jogos vão sendo legais. E nesse pacotinho, que não é o último, ainda tem o We Have Few, que é um jogo, se eu não me engano, já tá até em Early Access. Que parece ser uma distopia... Bem interessante, bem bacaninha. Mas o jogo já saiu, não? Não, acho que ele tá em Early Access, cara. Ah, tá em Early Access, desculpa. É porque eu lembro de ver ele na Steam, não lembro se ele saiu. Não. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que não saiu. Porque ele tava mas na minha ele lista, é um jogo bacana. Esse Scorn que você falou, eu sei que a gente vai prolongar algo que devia ser rápido, mas sabe o que ele me lembra? Ele me lembra o Shadow of the Beast. Aquele mundo muito louco, tá ligado? É foda, né? O Shadow of the Beast, cara, como era um jogo 16 bits, ele era difícil de passar essa sensação, né? Essa sensação, ambientação, mas né? Pra mim, sentia a mesma merda, mesmo estranheza, tá ligado? É muito louco. Tem um jogo de Mega Drive, né? Da hora. Que ele se inspira muito na obra do Giger, né? H.R. Giger, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o cara que fez os designers do Alien. E, bom, enfim. Esse é um pacotinho. E aí, cara, assim, pra fechar, eu acho que peço a ajuda de vocês, né, pra gente falar os jogos que a gente não sabe as datas. Né, que tem jogo aí que porra, eu tô esperando, mas pode ser que saia 2018, mas pode ser que também não saia em 2018. Então, eu não sei. Né. E aí eu vou começar com essa listinha, pra fechar o podcast, a listinha de jogos que a gente não sabe se é 2018, mas ainda assim eu estou esperando. começando The Last of Us, a gente já falou, né? Eu acho que vai ser 2018, mas não tem data. Tem o Death Stranding. É, mas também, esse eu tô achando que... Mas esse tá muito em começo de produção. Esse é muito, muito difícil. É, mas não sei. Vai que o Kojimão dá uma de doido aí... E chega na E3 do ano que vem, todo mundo, toma o jogo aí na cara. Bota todo mundo na chibata, fala, vai lançar essa porra esse ano. É, então. Tem o Beyond Good and Evil 2. Foda, parece que tá também legal. Não sei, não tem data, não, né? Tem, não tem data. O trailer vai que, é genial. Vai que esse trem aparece aí na 2018. E o que mais? Cara, o Shenmue, se eu não me engano, é do Shenmue 3. Shenmue 3, verdade. 2018, mas acho que é 2018, não sei. Parece que é 2018, não é? Tá confirmado a última vez que eu vi. Tá confirmado? Então ele tá. Joga ele nos outros pacotinhos, nos pacotinhos de cima. E, cara, deixa eu ver, pra fechar, bom, o Cyberpunk é muito dificilmente vai ser 2018, então deixa ele em outra caixinha. E tem um que eu não. Puta, só divulgaram o trailer há pouco tempo. E não, provavelmente não é 2018, mas eu até torço pra que seja, que aquele Ghost of Tsushima. Não faço ideia. Vocês viram o trailer? Pô, não. Que isso, velho. Procura esse trailer, cara. Ghost of Tsushima. Ghost of the Tsushima, cara, tá. É Tsushima. Cara, eu vi o trailer sim, É, da mesma produtora que fez o... Eu vi esse trailer. É da Sucker Punch, cara. A Sucker Punch fez o... Como é que é o nome do jogo, mano? Puta, cara, o jogo lá que o cara fica cheio de neon, cara, o mundo inteiro é de neon, saiu na PSN Plus esses dias aí. Minha memória tá Tron. Boa. Não. É Tron. Ai, cara. Sucker Punch. Viu Infamous? Infamous, mano, Infamous, é isso aí mesmo. Infamous, é isso mesmo. Enfim, acho que é isso aí, cara. Os jogos que eu tô na neura. Caraca, será que esse Ghost vai ser tipo um Onimusha, mano? Cara, então, é que ele parece mais histórico, assim, né? O Onimusha era putaria, né? Mas, aliás, aí, mano, puta, nada a ver com o assunto do podcast, mas, puta, Onimusha merecia um jogo novo, hein? Uhum. É, o Onimusha tinha um Jean Reno, né, cara? É. Porra, tinha um Jean Reno. Certo? Qualquer coisa que tem um Jean Reno é tipo Schwarzenegger, só que na França, então. Pois é. Cara, o Jean Reno é o único. Cara, o Jean Reno é o único cara macho da França, velho. O único francês macho, homem. Nossa, mesmo, mano. Assim, ó. É o único, não tem, não. Q36 arrumando. Que seja... Q36 arrumando os problemas diplomáticos. Nossa. Não, mas normal. Na França eles estão sabendo disso. Eles concordam. Ah, e outra. Não, na França eles sabem, eles são franceses. Entendi. E, cara, esquecemos de falar também. Eu ia encerrar o podcast, mas. Na hora, o horário que ele chegou, ele já falou: foda-se, eu mando nessa porra agora. Eu vou falar os temas, eu vou encerrar a hora que eu quiser. Vai encerrar o podcast o caralho, porque ainda vamos falar de hardware. Ah, é? Caraca, então, beleza. Mano, tem hardware ainda. Esse especial de ano de podcast, 6 horas, podcast. Então, é que esquecemos de falar o jogo que todo mundo quer esquecer, que é o Metal Gear Survival. Ah, não, mas isso eu nem imagina, esse é o vídeo. Isso não é jogo. Eu tô esperando eles mudarem pra Metal Gear Zumbi, o nome. Não Survival. Nem é gente esse jogo aí. Vai ser MGZ, não vai ser MGZ. Nossa, vai ser... Nossa, que breguice. Nossa. Caralho, e eu conheço gente que tá empolgada pra esse jogo, não, hein, mano. Não, não, não. O cara quer. Mentira, é idiota. Não, é mentira. Ô, Giovanni, tá te enganando. É um cara que tá querendo atenção, velho. Imagina. O cara tá carente, tá querendo atenção, aí ele fala essas coisas. Isso tá errado no. Nossa, cara, eu sério, eu dá urticária de eu pensar nesse jogo, assim. Como que. Sabe por quê, assim? Eu tenho. O Horácio conhece também, a gente tem um amigo em comum que é fã de Metal Gear. E assim. Ele queria morrer quando ele viu isso. Ele já sabia que a série já tava na merda, né? Porque o Phantom Pain é um puta jogo, mas é um Metal Gear só veio pra adicionar merda na história. Sim. Né? E eu tenho medo que, assim, Assassin's Creed também não tá bom. Mas eu tenho medo que chegue nesse nível, tá ligado? Você fala, não, agora vamos colocar zumbi na história, sabe? Tipo, lá na época de, sei lá, de Moisés, aí tinha zumbi pra caralho, tá ligado? E aí vira Assassin's Creed zumbi. Eu comprava esse jogo, mano, na moral. Ah, Giovanni, vai a merda. Eu comprava. Zumbi com Moisés. Não, isso aí eu tenho que concordar com o Giovanni, velho. Que você colocou na mesma frase zumbi e Moisés, tá ligado? É, pode ser que a ideia é boa, né? Mas. Ah, vocês vão tudo enfim, a merda. O problema é que vai ser um Assassin's Creed e zumbi e Moisés. Aí vai ser foda. Pra fechar o podcast, eu queria falar rápido, rápido, rápido mesmo, porque não sei nem se tem mais alguém ouvindo, porque, nossa senhora. É, eu queria falar rápido de hardware, de duas coisas. Assim, expectativas pro Xbox One X, porque até agora... Já saiu. É, não, calma. Ele já saiu, mas assim... Não quer dizer nada. É, ele não tem jogo pra ele, né? Assim, será que vai... Como é que vai vingar essa porra toda? E falar um pouco de VR, porque... Exatamente porque eu acho que uma coisa tá ligada na outra. É, então, assim, só pra falar, assim, rapidinho. Eu vou falar menos do Xbox One X. Vou falar um pouco mais de VR, que é uma coisa que eu tenho pesquisado mais. É, VR, a Microsoft tá investindo em VR bastante. Tanto é que ela fez uma parceria com a HP e com a Acer. Para lançar headsets de VR e AR e lançar uma loja só dela de aplicativos de VR e etc e tal. Então ela tá fazendo coisas e ela tá prometendo que esses headsets da HP e da Acer, e agora também tá saindo um da Samsung, agora esse final de ano, também para Windows, que eles vão servir no Xbox. Então a Microsoft passou a investir em VR. E com isso, e com a Bethesda também investindo bastante em VR, porque tá saindo bastante coisa de VR da Bethesda, eu tô achando que... Estuprando as franquias deles. É, eu tô achando que 2018 pode ser um ano interessante pra VR. É, não sei se vai ser o ano que explode, porque ainda é caro, porque ainda tem um monte de desafio tecnológico aí pela frente, mas eu acho que pode ser um ano interessante para a tecnologia se firmar um pouco melhor, porque esse 2017 ainda foi muito para pessoal que gosta de comprar coisa antes, né? Pro que a gente chama de early adapter, né? O entusiasta, aquele pessoal que compra antes, que gosta de tá testando coisa nova. É tipo aqueles caras que queria comprar o Switch no dia do lançamento, né? É, esses caras idiotas, assim. Exatamente. Esse tipo de gente não presta, né? Exatamente. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre o Xbox One X, que vocês acham que, sei lá, você acha que em 2018 pega? Porque até agora não... O que eu tenho ouvido falar é que não tem sentido comprar. Porque não, até agora... Tô falando sério. Eu tenho a solução pra Microsoft fazer o Xbox One X, que é um nome de merda, empreender com a Sony, né? Puta, podia ser Scorpio, né? Puta que pariu. Scorpio era um nome. Podia ser Sub-Zero, mano. Podia ser a puta que me pariu. Menos esse nome, né, cara? É tipo o PS4 Pro. Nossa, tem uns nomes de merda. É, mas, assim, a solução pro Xbox One X tá certo... É só o presidente da Microsoft dar a bunda pro presidente da Sony e lançar todos esses jogos que estão exclusivos pro Xbox. Pronto. É, vendeu. É o único jeito, cara. Porque, assim, a Microsoft, ela não se mostrou ainda fazendo franquias boas pro Xbox. Né? Ela fez uma franquia ali, aí fez outra ali, aí abandonou a daqui, aí falou, acho que eu vou arriscar aqui. Então, tipo assim, ela tá. Me parece que a Microsoft, ela tá fazendo tecnologia. Mas títulos, parece que ela mandou a galera embora, tá ligado? Então pega os da Sony, que aí o console vende. Só assim. É. Não, cara, eu concordo, discordando de você, se você me permite. Cara, eu acho que assim, do Xbox One X. Eu acho que, cara, ele é um puta hardware interessante pra quem quer ter a experiência de PC, mas não quer ter o gasto do PC, né? Porque, tipo, ele realmente tem um, né? É um console mais poderoso que o PS4 Pro. Ele provavelmente vai entregar uma experiência 4K mais fluida, mesmo que não seja um 4K fluido. Mas o problema deles realmente são os jogos, cara. Eu acho que, assim, é uma coisa que não vai acontecer, assim como... Quer dizer, acho mais fácil o presidente da divisão Xbox dar a bunda pro cara da Sony do que acontecer isso que eu vou falar agora, que é a Microsoft abrir a Steam pro Xbox. Caralho, isso seria lindo. Não, eu comprava eles, essa cara, porra. Se eles abrissem a Steam pro Xbox, sim, já que a arquitetura é muito próxima de um PC, isso eu acho é verdade, que... Isso é verdade. Eu não sei quais são os desafios tecnológicos para isso, mas eu imagino que não seja impossível. Mas, cara, se abrisse, aí o Xbox, cara, bombava de um jeito. Sim, mas bombava de um jeito estranho. Ah, não, aí faz sentido ter um Xbox. Sim, faz sentido. Aí eu compraria. Assim, hoje, eu também. Problema, eu compraria. Eu também. O Xbox One X hoje, cara, ele é uma proposta interessante sob a ótica da pessoa que, assim, ele não é um PC Master Racer, mas também o console, né, como é que o pessoal zoa pro console? O pedante, né, de console. Ele não é nem o pedante de console, né? O pedante de console não atende ele, essa classificação. Mas ele também não tem dinheiro, ou não tem paciência com o PC. Mas ele não quer ser o PC Master Race. Então o Xbox One X, ele pega esse miolo, né? Essas intersecções dos dois públicos. O único problema dele é o que o Eder falou, não tem jogo. Tem exclusivo que chega e fala, porra, vale a pena comprar o console por causa desse jogo, entendeu? Porque pra não, você comprar o Xbox One X pra jogar os jogos do Xbox One S, né? Do Xbox One em 4K, pra mim não faz muito sentido. Né? Não faz sentido você comprar o Xbox One, então? Exatamente. Mas o Torácio falou aí, velho. Como os caras da Microsoft e da Valve provavelmente estão ouvindo, cara. Sim. É isso. Porque... Aprenda com a gente, né? Não, aprenda não. Eu dei a solução pra eles. Não, aprenda não. Contrata a gente que a gente formula isso pra vocês. A gente faz melhor. Resolve. Mas, mano, eu acho que se eles liberassem pelo menos os jogos exclusivos, entre aspas, né? Que eles têm pra PC, se eles liberassem na Steam, ao invés daquela loja porca do Windows 10, sim, daria um bom retorno pra eles, tá ligado? Já ajudava muito. A loja da Microsoft é muito ruim, cara. Nossa. E assim, cara, eu acho que a Microsoft não quer pagar 30% pra Steam. Esse é o ponto. Ah, cara, mas assim... Tem que fazer vale. O que a Sony nem, fez. Nem que eles coloquem esses 30% a mais, né, no preço, vai vender, velho. Assim, sabe o que eu acho que é isso? Seria o que a Sony fez no mundo do cinema, tá ligado? Ela começou a fazer filme, começou a dar merda. Ela falou, velho, é melhor a gente ganhar 30% do que a Marvel vende do que tentar ganhar 100% do que a gente faz. Porque 100% não tá dando nada. A gente não sabe fazer, né? A gente não sabe fazer. Dá pra quem sabe fazer. Assim, mas... fechando a minha parte de Xbox... eu acho que o maior erro da Microsoft foi a decisão de não ter mais exclusivos de console. Apesar, foi muito bom para o jogador de PC, né? Foi ótimo para o jogador de PC que pode esperar aí que é o que aconteceu com o Gears of War, por exemplo. Cara, não era exclusivo do Xbox. Tipo, o bagulho tinha para PC. Sim. Aí, quando eu vi isso aí, eu falei, pra que que eu quero um Xbox, mano? Eu adoro. O Quantum Break é a mesma coisa. Quando anunciaram o Quantum Break, eles anunciaram como um exclusivo de Xbox. E aí foi na mesma época que a Microsoft abriu que todos os jogos iam sair pro... Play Anywhere, né? O Play Anywhere, que ia sair pra PC também. Então assim, não tem porquê o cara que hoje, né, um cara que nem eu, é retardado, que gosta de algumas franquias exclusivas e compra console por causa de franquias exclusivas, tem um Xbox. É o retardado, cara, são, né? Eu sou um retardado, mas eu nem tanto. Não, mas... Eu cheguei a comprar um Xbox. Eu vendi depois, mas eu cheguei a comprar um Xbox One. Mas mesmo... Só por causa do Halo. Então, mas mesmo se a gente for pensar em consoles só exclusivos, digamos que não tivesse liberado para todo mundo, para PC também, é isso que eu quero dizer. Digamos que não tivesse liberado os exclusivos do Xbox para PC. A Microsoft não tem exclusivos poderosos o suficiente para levar a gente que hoje vai comprar... Hoje você... Pelo menos duas franquias, mano. Não, você tem... Gears of War, tá bom, e Halo. Não, eu entendi, cara. Mas hoje você vai... Hoje você pensa assim. Eu não tenho console. Eu vou comprar um console. Eu vou comprar o quê? Digamos que você tem Gears of War e Halo no Xbox e o resto na Sony. O que você compra? Mas então, mas é exatamente essa discussão que a gente está tendo. Então, não tem exclusivo que sustente na Microsoft. É, mesmo se não tivesse os exclusivos para PC, é isso que eu quero dizer. Mesmo se só fossem para Xbox, não faria sentido. Tá. O Giovanni está se contorcendo aí. Alguma coisa bem. Não, nossa, calma aí, gente. Na verdade, se a Microsoft quiser crescer, cara, eles têm que esperar... A EA falir agora com esse problema aí com o Battlefront. Comprar a EA e só vindo fazer os jogos de esporte só pra Xbox. Pronto, cara. Você percebeu que assim, a Microsoft ela não consegue se superar. Ela precisa das outras. Ela precisa comprar alguém. Outros fazer ela não vai fazer porra nenhuma. Ela precisa comprar alguém. Cara, mas é o que a gente falou aí, mano. Cara, abre a porra da Steam pro Xbox One e bomba. Seria não, isso foda. Com certeza. Seria foda, né? Só falta instalar o Windows no Xbox One X e acabou, né? Mas não é o Windows 10? É uma versão de Windows 10 que rola. É, uma versão. Mas não é um Windows, tá ligado? Você não tem as mesmas ferramentas de Windows. Sim. Mas o kernel do sistema deles é. O core é do Windows, mas não é o Windows. Exatamente. O kernel é o mesmo. Exatamente. Cara, e pra fechar agora a minha parte, eu juro que agora só vou falar depois disso, só minha despedida. VR não vira nessa geração, só na próxima. Entendi. Tá bom. Polêmica. Será que teremos ainda gerações, cara? Tem. Não, geração sempre Pelo vai menos ter. Mais uma tem. Geração sempre vai ter. Pelo menos mais uma tem. A questão é o quanto essa geração ela vai ter de girada, quanto que ela dura. Eu acho que ela vai passar a durar menos, mas geração sempre vai ter. Geração sempre vai ter, sempre não, né? Sempre não, porque é bem polêmico. Uma hora ou outra vira tudo serviço. O cara da Ubisoft. Mas isso ainda tá muito. Acho que 2 anos. Mas isso ainda tá muito longe. De tudo virar serviço ainda tá muito longe. O mundo não tem infraestrutura pra isso ainda. Não tem. Isso concordo. Tá muito mas, longe. Uhum. Quando o presidente de uma produtora do tamanho da Ubisoft chega e fala: não, galera, eu acho que mais 2 anos. Ah, cara, deve ser isso mesmo, cara. Tá ali, tá conversando com os outros, tá, sabe o que ele tem que produzir, sabe pra que tipo de maquinário ele vai ter que produzir. Então, assim, essa geração foi uma bosta, a pior que teve. Cara, nenhuma acho que foi tão ruim. Mas, e exatamente por isso eu acho que vai ter uma próxima mais cedo pra, tipo, tentar limar, tá ligado? Cara, pô, mano, vamos tentar resolver essa parada que a gente fez aí, nem que seja acabando com as gerações. Mas a próxima aí daqui 2 anos tem, eu acho. Bom, chegamos a um final de um podcast que durou 12 horas e 45 minutos. Vai lançar em fascículos. Exatamente. Eu juro que eu não volto mais. Tadinho do... Imagina. A gente gravou só porque ele tá aqui. A gente só gravou porque você tá aqui. Queria agradecer vocês aí por terem participado. Queria agradecer mais ainda quem ouviu até o final, porque foi uma maratona. Então, se você gostou do podcast, dá seu like, entra no site, comenta www.q36.com.br. A gente tem Twitter, Q36Games. A gente tem página no Facebook, Q36Games. Entra lá, curte, blá blá blá blá blá blá blá, faz sinal de fumaça pros amigos. É isso. Acho que é isso, e se alguém tem mais alguma coisa pra falar, é isso. Valeu, falou. Falou. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Trilha sonora dos jogos. Grim Fandango. E SimCity 3000.